começar o combate. Agora vai começar o combate. Kika, kika, bate, bate. Hoje vai rolar um fight de bumbum. Aqui não vai ter empate. O bagulho é de verdade. Meu popô vai dar nocaute em qualquer um. Oi, bota a cara pra tu ver o que vai acontecer. Eu vou te dar um beijo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do LagartoCast. Eu sou Edu Sasser e continuo de férias, sim, eu continuo de férias. E por isso estamos tendo mais um programa standard, né? Sem um tema, assim, atual, que a gente é sempre, né? Atualidade, estamos ali em cima do lance, mas no momento não estamos tendo, porque estamos viajando, estamos passeando, estamos descansando pra caramba. Descansando acho que não, mas passeando pra caramba com certeza. Mas pra não deixar você com saudade das nossas vozes maravilhosas, incríveis e opiniões relevantes, eu estou aqui com um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, Darlan Generoso. E aí, galera? Tudo bem? Gente! Como é que vocês estão? É que esse você começou com uma empolgação maior do... Fala, galera! Aí você fez a Débora do falsete... Segurou um pouquinho, sabe? Mais do fala, galera! Tô só o... Eu poderia ter ficado mais no final. Mas e aí, gente? Tudo bem? Tamo aí, né? Ainda de férias, passeando muito, né? Ficaram muito animados aqui nessa Europa boa de meu Deus. E, como sempre, aqui vindo pra poder comentar coisas interessantes e fazer muitos joguinhos legais nesse programa. Então, vamos fazendo, sempre. Maravilhoso, né? Porque você já leu a descrição do podcast, já vai matar à vontade, vamos fazer vários jogos interessantes, nunca feitos antes na internet brasileira, né? Só coisas incríveis e elenco maravilhoso pra poder jogar, né? Tipo ele, que tá viajando comigo, mas tá jogando aqui também, Leandro Chaves. Opa, claro, viajando, mas sempre gravando, sempre jogando pra passar vergonha, né? Vamos lá, mais uma rodadinha aí. Eu sou ansioser pelas revelações desse programa, né? Porque... Na última tivemos Anon no ônibus, as bolas de Leandro, todas usadas depois no SED, né, rima visual. Então estou aguardando atento para novas revelações. E é claro que ele, que é o homem que faz a rima visual, tá aqui, Léo Oliveira. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Gente, que profundo! Pensei que você ia fazer aquela música do Pato Fu, né? As lutas que ganhei, nenhum troféu. Troféu. Como lembrança pra casa eu levei. Mas as lutas que perdi, essas sim, eu nunca esqueci. Exatamente. Guarde as minhas lágrimas e não me procure mais, né? Mas nada. Será melhor, meu bem. Adoro que te dei. Se ainda tem, não sei, mas se tiver, faça o quê? Devolva-me. Pelo amor de Deus. E por último, mas não menos importante, ele, Márcio Zanon. Every time I leave you pull me closer. Vai, gente, é logado cast musical. Também não sei, tô tentando entender, cara. Cast bom, gente, é a nova. Ninguém ouviu isso, amado. Bacana. Menina, é o hit do verão, o quê? Eu divulguei e enalteci em alguns programas atrás que a gente tocou pra terminar o programa. Se tivesse tocado a música ganhadora do Oscar 2021 de Billie Eilish, todo mundo sabia, tá vendo? Mas não, vai tocar pro Cat Doll. Mas o Cat Doll sempre foi maior e melhor que Billie Eilish, né? Só não ganhou Oscar porque é boicotado por serem sensuais. Adoro! Porque Nicole aparece com a checa trincada na TV e aí o povo tá reclamando. Esses escravocetas, né? Que nem Leose. É, que nem Leo. Que maravilhoso, gente. Denúncia. Denúncia, né? É. Ai, ai, gente. Mas vamos começar, então, aqui. Teremos uma seleção de jogos incríveis e maravilhosos pra entreter você pelos próximos minutos. Vamos começar com o tradicional Fuck, Marry, Kill, né? Ou aquele casa, mata ou transa, né? Assim, eu quero deixar um aviso aqui. Você chegou até agora... Né, sei lá, 5 minutos de podcast, esse programa pode conter um conteúdo que não seja adequado pra você que é menor de, sei lá, 16, 15 anos, tem linguagem chula, tem linguagem baixa, palavrão, é imprópria, gente. Ah, então fica só aqui. Nesse? É nesse especialmente, especialmente, né? Especialmente. Então, assim, se você for ouvir, ouve com fone de ouvido, não ouve perto do papai, da mamãe, se você for menor de idade, a gente recomenda você esperar ser maior de idade pra poder ouvir, tá bom? Na aí poupança. Fica os avisos. E aí aí fica os avisos da paróquia, né? Pra gente não dizer que a gente não tem consciência social, não avisa as coisas. Então vamos começar. É, vamos começar então o nosso Fuck, Marry, Kill. Queria que Darlan trouxesse os primeiros jogadores, né? Pra essa rodada inicial de Fuck, Marry, Kill. Mas, gente, eu vou ter que adivinhar o Fuck, Marry, Kill assim? Do nada? Eu tenho um, quer você que eu comece? Então, ah, tá, eu achei que você... Lendo, não, peraí, só um minuto. Eu achei que você ia dar, ou no Fuck, Marry, Kill, você ia dar as opções e a gente ia matar. Tema. É. Não, o fica tema. À vontade, fica... Tu pode usar. Ah, então beleza. Fica à vontade. Tá bom, eu vou dar... Então eu vou dar um Fuck, Marry, Kill muito polêmico aqui já, viu, Leózio? Principalmente pra você. Opa. Que é gateiro igual a mim. Adoro. Quero ver você e os demais comerem, casarem ou... matarem Kratos, Caramelo ou Chandler. Nossa. E a zoofilia vai começar o programa? É. Jovem, é da pegada do Big Brother. Vamos lá. Que tá quer deixar a gente mal com os amigos, né? Ferrou, né? Não, gente, obviamente o fuck, o Marry, Kill é metafórico, né? Você não vai comer o gato, você não vai matar o gato. É, tipo, o casar é você ficar com o gatinho sempre. É aquele gatinho poder você passar uma tarde. Sempre, tá, eu vou começar. Passear com o gatinho e o matar, não quero nem pintado de ouro, fica com Deus, viu? É isso. Eu vou começar. É, Fuck, Marry, Kill, né? Eu caso com a Caramelo, porque ela chegou agora, novinha, puxa, então dá pra acostumar, ficar assim, pegar mais do meu jeitinho. É, vamos lá, eu iria ficar no fuck com o Kratos, porque é um fuck de verão, né? Isabel, corre aqui! Eu posso... Eu tô, neste momento, estou com o Kratos aqui, pode ser que eu volte ano que vem, então, né, aquela fudidinha rápida. E, infelizmente, metaforicamente, você me falou. Vai dormir na varanda, viado. Metaforicamente. Infelizmente, como alguém tem que morrer, tem que ser o Chandler, tadinho. Ah, Erika que vai te matar. Erika que vai me matar. Quem vai próximo? Já comecei com polêmica, né? Ah, eu vou começar, eu vou falar então. Eu, fuck, obviamente, né? Não, aliás, eu caso com o Kratos, né? Meu gatinho maravilhoso, meu filho. Já é seu marido, que? E tá aqui, é meu filho. Não, é meu filho. Lindo. Kratos tá dormindo no meu colo. Eu passo uma tardezinha com o Chandler. Porque Chandler fica, parece ser muito calminho, né? Tá mais velho e tal. E infelizmente eu vou ser obrigado a matar a Caramelo, porque ela é mais filhotinha, menorzinha, deve estar com capeta no corpo. Garoto, bichinha super quietinha, tá ali dermadinha. Então, como eu já passei dessa fase de pegar gatinho que tá muito agitado, eu, infelizmente, vou ter que matar Caramelo. Mas se eu pudesse, eu ficaria com os três, viu? Eu também. Tá muito fofinho. E aí, Leose? Se pudesse, eu ficaria com nenhum, porque eu tenho alergia, mas tudo bem. Né? Ah, mas a cachorro de entrar na sua cama, tudo bem. Mas o meu problema é pelo de gato, não é de cachorro. Entendi. É sim, gatofóbico. Eu vou retribuir a gentileza, então, né, Darlan, porque como o Kratos derruba a TV e tal, não que a TV de Darlan tenha caído, viu, dono do apartamento. Foi. Ah, se o dono estiver ouvindo aqui, não caiu, viu? Né, só parou de funcionar do nada. Então, fake como news. O Kratos é muito encapetado mesmo, velhinho assim e tal, né, eu deixo ele longe, mas eu não vou conseguir matar ele porque ele me mata primeiro. Daí o Chandler passa uma tardezinha assim, ele vai se esconder a tarde toda, né? Porque, segundo o Erika, o gato só aparece pra Amanda e pra ela. E o cara mesmo tá aqui, casadinha comigo, coisa mais fofa. Fofinha. E aí, Zanon? Então, casar eu caso com Caramelo, né? Porque bebezinho. Ah, a gente fica, ela mora aqui, ela e Miki, elas vão ser super amigas. Com certeza que elas dormem juntas. Sim, as duas vão ficar dormindo de duas inteiras. Aí, Suruba. Pra ter... pra passar um dia só em casa e embora depois... Pode ser o Chandler, porque ele é de boa, que dorme. E vou matar a Kratos, porque ele vai destruir os móveis da minha casa, né? Inclusive, o sofá da minha casa, a gente tá destruído. O Kratos comeu o sofá inteiro. Inferno. Mas ele é tão bonitinho, vale a pena. Ele é tão bonitinho. Mas não é Kratos, não, dono do apartamento, tá bom, gente? Aconteceu. Não, mas o sofá não tem como dizer que não foi. Menino, fala que implodiu ele sozinho. Não dá pra dizer. E quando eu entrei já tava assim. Quando vim por mim, tava com medo. Só vou falar, o senhor que não lembra, né? Ai, ai, maravilhoso. É, eu... Deixa eu pensar. Pensa direitinho, tá? Que você pode ficar na rua dormindo. Gente! Só Leandro, só uma dica aí. Na rua porque vai crescer. Trepar com o gato. Deixa eu pensar. Pelo menos eu não vou matar. Eu acho que eu passaria uma tardezinha com o Caramelo, porque ela parece muito fofinha, e ela é pequenininha. Casaria com o Kratos, sob coerção, né? É isso. Só pra pegar a cidadania polonesa, olha aí. Porque o Kratos é polaco, viu, gente? Passaporte vermelho. É. Infelizmente, né, tinha que escolher alguém, aí Chandlerzinho ia ficar no gatil, então, infelizmente. Essa barra que acontece. Começou barra pesada esse programa, gente. Desculpa, começou. Viu? Quebrar a vibe assim. Don't fuck with cat. Mas vamos melhorar. Adoro! E agora, então, Leandro Chaves, você queria trazer vamos uma lá. Trinca aí, o que você vai trazer pra gente? Essa trinca de Fuck, Marry, Kill é em homenagem a Eduardo Sasser do site Logado. Vamos lá. Você casaria, daria aquela fudidinha ou mataria quem? Pai de Randall, mãe de Annalise ou pai de Nate? Misericórdia. Vocês estão demais, hein? Matar pai do Randall, obviamente. Obviamente, pai do Randall morto, né? Como ele deveria estar sempre. Casaria com o pai do Nate, que é o menos irritante deles. E aí passar a tarde, né? Dar um negocinho com a mãe de Annalise, que ela ia esquecer mesmo, então tá bom. Dá um veneninho, boa, né? De boa. Né? Esquecer mesmo. Dá um negocinho. E aí, Darlan? Mata o pai do Randall, né? Porque não dá. Caso com mãe da Annalise, né? Porque já tá veinha, vai dormir mesmo, vai, né? Não vai me dar muito trabalho. E passar tarde com outro maluco que eu não sei quem é. Pai do Nate. Pai do Nate, isso aí. Tudo bem. E aí, Leozinho? Eu não conheço o pai do Nate, né? Não tenho lembrança dele na série. Mas, considerando que Nate tem 67 anos, segundo as pessoas, e tá daquele jeito, imagino que o pai dele seja conservado também, né? Então, daria aquela fodida. Daí o pai de Randall, apesar de chato, eu, né, não tenho esse problema todo que vocês têm, assim. Era só ele não aparecer muito nos episódios, então casaria. E mãe de Annabelle, eu ia falar, Annalise, chato pra caralho. Vai pro limbo. Adoro mãe de Annabelle. Ai, ai. E você, Zanãozinho? Então, eu casaria com mãe de Annalise, né? Pra ela me chamar de... Como é que é? É o nome dela? Ela é meio... Ficar o dia inteiro me chamando assim. Dou aquela fodidinha com o pai de Nate, né? Porque, como diz o Léo, né? Deve estar inteiro, né? Com 130 anos, mas com corpo de 20. E a gente mata o pai do Randall, porque não somos obrigados, né? Adoro! Ai, ai. E você, Léo? Leózio, o que você traz aí pra gente? Menino, eu tava pensando aqui em homenagear Darlan e Zanon, que estão acompanhando aí esse grande programa de Garbo e Elegância, né? Eu ia falar dos Chernobyls do BBB, mas a verdade é que eu não tenho nem muito conhecimento sobre os que são piores, então eu fiz uma coletânea aqui todos de Chernobyls ruins da vida. Não, não. Não, mas eu vou oferecer opções aqui do cinema, da, né, okay, da Marvel e do BBB pra vocês. Então, boys aí que as pessoas dizem que são muito inocentes, injustiçados e tal, começando por Johnny Depp, né, maravilhoso. Jeremy Renner, Gavião Arqueiro, melhor personagem, né, assassino da Viúva Negra. E Patrick, que foi aí o primeiro eliminado, muito querido. E no, caso não é figurado, não. Tem que transar mesmo e tem que casar mesmo. Misericórdia. Ai, Leózio, não sei, viu? Esse daí tá bem difícil. Matar eu já sei quem eu mato. Eu vou começar então. Ó, eu acho que eu mato o Johnny Depp, porque não dá. Uhum. Esse homem é asqueroso. Ah, mas ele vai ligar pra você e dizer, tadinho de mim. Com vozinha de bebezão, não dá. Sim. Eu mato o Johnny Depp. Passar tardezinha. É o Patrick quem é outro? Passar tardezinha não, sexo selvagem. Jeremy Renner. Ah, é sexo e... É matar, casar e sexo, né? Isso. Isso. Cara, eu acho que eu caso... Caralho, que merda. Cara, eu acho que eu vou ter que casar com o Patrick, cara, infelizmente. Porque o Patrick, ele é nojento, insuportável. Não bateu em ninguém, né? Mas não bateu em ninguém, não, né? Não, que a gente saiba. O abuso dele foi apertar os peitos da Boca Rosa e ser escroto do caralho. Que ele é mesmo na vida. Mas ele ser escroto, eu sou escroto também com ele. Vou mandar ele tomar no cu. E vai ser um casamento super saudável, igual o de Amber e Johnny Depp, né? Muito saudável. Muito telefone voando, né? Muito telefone voando. E aquilo, eu posso casar e separar na sequência também, né? Não tem essa restrição. Você pode casar e não transar também, né? Exato, eu posso casar igual no reality show da Netflix. de casar sem ver e depois separar. Caso, digo que amo em 3 dias e depois separa. Vocês têm sorte que eu não botei aí na lista Blake Jenner também, né? Misericórdia. Aí é foda. É. E, infelizmente, vou ter que dar aquela trepada com o Gavião Arqueiro, né? Mas aí eu dou enfio o braço no cu dele, de ódio, que ele matou a Viúva Negra de desgraçado. Deu na cara da mulher, filho da puta, enfim. Essa lista aí tá bem Chernobyl mesmo, Leozio. Puta merda. Caprichou, né? Porra. Ai, ai. E aí, Zanão? É, eu acho que a minha vai ficar igual a do Darlan. Eu vou matar o Johnny Depp, porque não dá, porque aquele cara tem, além de ele ser um filho da puta, um abusador desgraçado, ele tem cara que não toma banho. Tem bafo. É, o Patrick, a gente casa, porque pra casar não precisa transar nem se falar. A gente assina um papel e finge, né? É isso. E o vou ter que transar com a Vinha Arqueira, gente. A gente mata ele, transa com o corpo morto, que... Socorro. E dá muito saudável esse programa, é zoofilia, necrofilia. Você fez o disclaimer, né? Vem aí, né? Bem, né? Porque a gente não chegou nem 20 minutos de programa e já tá nesse nível. A gente vai pro topo do iTunes porque as pessoas estão ouvindo pra denunciar a gente. Vão cancelar, gente. Gente, é tudo brincadeira, viu? A gente, obviamente, não vai fazer nada disso. Não, ai, ai. E aí, Leandro Chaves? Cara, eu acho que eu mato... Acho não, eu mato o Johnny Depp. Eu... Aquela fugidinha aí pra passar só uma tarde. Eu faria com... Cara, eu faria com esse Patrick aí, porque eu não sei nem quem é. E, sei lá, casaria pra depois separar no dia seguinte com o Gavião Arqueiro. É isso. Porque não ia durar um dia. E aí, Léo, você escolheu e agora? Como é que ficariam as suas escolhas? Olha, eu vou transar com o Patrick, porque, né, põe uma meia na boca sem ele falar. É bonito, menino, não vou dizer que não, né? Então, tá aí, aproveita-se o corpo. Agora, os outros dois é muito difícil. Eu acho que Johnny tem que me matar mesmo, porque, né, antes que ele arranque os dedos, tudo começa a me bater. Antes que te batam no Twitter, tem que me matar, no caso, né? Exato. E Jeremy, eu caso, porque aí eu vou vendo se eu cavo um papel na Marvel, assim, ou pelo menos lá de Orona, né? E aí, como você não falou, não precisa transar nem nada. Manda ele fazer um peeling naquela pele dele estragadíssima, porque puta que pariu. E vamos ver no processo, né? Até onde vai pra ele me pagar a indenização também. Adoro! É, eu mataria Johnny também, né? É, casaria com o Patrick e daria uma zinha com o Jeremias Renner. É isso. É. Coragem. E aí, Zanão, quais são os três que você traz aí para a brincadeira? O meu vai ser um soft infantil. Opa, soft porn. Olha. Mas aí você não vai matar, transar e matar, né? Que bom. É, vou falar um clássico. Charmander, Squirtle e Bulbasaur. Ai, que bom. Olha, a zoofilia continua. Então, quem você começaria a sua jornada, quem você treinaria só um pouquinho, quem você nunca escolheria. Boa, posso começar? Pode. Quem como é Charmander, o Squirtle e o Bulbasaur? É o clássico. Tá. Assim, eu amo os três, mas eu treinaria pra sempre o Squirtle, que eu acho que ele é muito subestimado. Acho ele muito bom, assim, muito fofinho e bom de luta mesmo, de batalha, né? Toda a água dele levando as pessoas a corredeira abaixo. Treinaria um pouquinho o Bulbasaur, porque, né, gente, essa plantinha maravilhosa tá aí crescendo muito nos campos verdejantes. E, infelizmente, descartaria Charmander, porque a gente sabe o que, é que ele vira quando evolui, né, um rebelde da porra, adolescente teimoso que não obedece os donos. E aí, Leandro? Cara, eu descartaria o Squirtle, porque, imagine... Squirtle. Não, imagine aí, um jabuti, né? Aí, vocês já viram o cocô de jabuti, como é que é? Deus me livre. Que? Jabuti, tartaruga marinha, tudo a mesma coisa. Eu levaria pra treinar, assim, seria minha escolha pra vida, o Charmander, porque eu amo o Charmander, Charles Albert. Muito fogo no cu, né? E a outra opção é o quê? É... Bulbasaur. Não, mas uma é descartar, uma é levar e outra é... A outra é treinar um pouquinho. Ah, treinaria um pouquinho o Bulbasaur, apesar de eu amar o Bulbasaur, mas minha preferência sempre vai ser o Charmander. Fogo no rabo. E aí, Darlanzinho? Ah, então, eu descarto o Bulbasaur, viu? Fica com Deus. Porque desses três é o mais feio. Que? Gente! Superficial. É, tô falando sério, assim, Bulbasaur eu acho que pra mim é o Pokémon menos interessante dos três. Eu nunca fui muito fã do Bulbasauro. Agora, eu casaria, né, criaria e viria comigo pra sempre a vida o Squirtle, porque eu acho ele muito fofinho, muito bonitinho, muito... Quando cresce, né? Ah, imagina só, ter um Bulbasauro, um Squirtle, um Blastoise no Rio de Janeiro com a água podre da Sedai. Aí seria sucesso. A gente poderia... Bulbasauro, dá uma gorfada de água aqui rapidão pra tomar banho. Você toma banho aí de boa, entendeu? Você bebe água limpa, não precisaria ficar pagando conta de água carona. Escravizando do Pokémon, ó. Seria maravilhoso. E daria uma treinadinha de leve no Charmander. Porque eu acho ele muito temperamental, então daria só uma treinadinha, né? Tranquila, mas não levaria pra minha vida. Tudo bem. E você, Zanão? Qual seria a sua escolha? Minha escolha de vida, eu acho que todos sabem que é Charmander, né? Porque certeza que aquele Charizard do S é capricorniano, por isso que me identifico. Dou uma treinadinha com o Squirtle, porque ele é muito bonitinho. E o Bulbasauro, eu gosto dele, mas nessa lista aí ele fica de fora, né? Vai que ele evolui, ele joga uns pólen muito loucos, fica a vida inteira maconhado. Dormindo. Maravilhoso. Eu não treinaria o Bulbasauro. Treinaria um pouquinho o Squirtle e escolheria o Charmander pra poder também. Eu também adoro o Charmander. Muito foguentinho. Então vamos para a minha trinca, né? Eu me inspirei pelo Leozio, né, que escolheu os Chernoboys. E eu vou trazer as Chernogirls, então, para o rolê, né, do Fuck, Marry, Kill. Anitta! Todo mundo pedindo muito Anitta, né, gente? Scarlett Johansson, ok? Eu vou trazer baixo nível, tá? Que são, pra vocês ficarem tranquilos assim, isso é super de boa, Mara Maravilha, né, Wonder, Joyce Hasselman e Carla Zambelli. Só alto nível. Vamos começar com o Márcio Zanon. Gente do céu. Eu caso com a Mara, porque das três aí eu acho que é a menos pior. Puta, agora qual das duas eu vou ter que dar uma transada. Ai, gente, não sei. Deixa eu ver a cara delas, quem é a menos pior. Aqueles, né? Mas tem que ver o espírito. O espírito pior, uma dessas tem o espírito pior. Nossa, mas pra mim as duas são podres. Sim, fato. Vai, vou dar uma transada com a Kylie e matar a Joyce. Gente! Gente, não sei o que fazer nessa situação. Uma que eu não transaria com nenhuma das três, né? Vamos ficar aí. Fica claro, né? Sejamos honestos, né? E aí, Leandro Chaves? Cara, eu também acho que a menos pior é a Mara, então eu casaria com a Mara, que aí dá pra aturar bem ou mal a vida inteira, né? Ou até um tempinho pra depois separar. Mataria a Joyce e daria uma trepadinha com a Carla com sei lá, botando um travesseiro na cara, igual a menina lá do Sex Education. Tá, tem que pôr um travesseiro na personalidade, né? Eu vou antecipar aqui meu voto. Eu casaria com a Mara também, acho que é a menos pior de todas. Ia pedir pra ela ficar fazendo aquele meme: esse aqui não é meu mundo, todo o tempo todo. Eu mataria, sem sombra de dúvidas, a Carla Zambelli, que eu acho que é a pior das três. E daí a Almazinha com a Joyce Hasselman, né? Que é só pra passar o tempo mesmo. E você, Leozinho? Mesmo dilema de Zanon, de todo mundo, na verdade. Casamento com Mara, maravilhoso, né? Não tem como não ser, porque ao menos relembra os bons tempos da manchete. E aí só Kurumin, fica a dúvida, né, sobre as outras duas. Eu acho que eu tenho mais vontade de matar a Carla, então por conta disso Joyce ficaria aqui no funk. Mas aí a gente dava um jeito também de, né, daquele, né, bem politicamente correto. Isso é bem ruim pra ela. Amo. E aí, Darlan? Eu queria matar as três e ficar na punheta. Mas como não é uma opção, né, ter caso com a Wonder Wonderful, mato a Carla, eu te amei como jamais, oh Carla, eu te matei como jamais, Carla Zambelli, e a outra, qual é o nome? Joyce, né? Joyce Hasselman, daria umazinha com essa Chernobyl aí, é o jeito. Amo. Darlan, eu tenho então, muito bom agora. Começa então a segunda rodada pra gente. Inspirado aí por vocês, já que vocês estão pegando pesado, Fuck, Marry, Kill. Silvio Santos. Puta merda. Ratinho ou Velho da Van? Eita! Caraca. Porra! Nossa, agora sim. Eu quero ver. Agora eu vou começar então dizendo, caso com o Silvio pra pegar a herança, né? A grana, né? Exato. Velho da van, nem sei quem é direito, mas acho que... Não, acho que dá pra fuder com o ratinho, vai, bigodão seco daquele. Eu mato o velho. Olha. Eu caso com o Silvio, mato o velho da van sem a menor dúvida e transo com o ratinho também. Ah, eu faço a mesma coisa que Sassi, até porque Silvio Santos vai garantir aí pensão pra vida inteira. Ratinho, no máximo que ele vai fazer é pedir um exame de DNA, né, depois, e o outro mata. Eu acho que eu faço a mesma coisa que vocês. Uma que se caso com o Silvio Santos pegue herança, vou virar patrão do ratinho, vou falar, a gente vai transar, mas você só vai contar que vamos transar, mas não vamos transar, não. E o velho da van, temos um plot twist. O velho da van estamos tendo que matar, né? A gente vai ser rico mesmo. Vou matar ninguém no cabelo. E aí, Darlan, você? Ah, eu acho que é a mesma coisa. Caso com o Silvio Santos, que ele vai morrer daqui a uma semana, se Deus quiser, em breve. Pego o ratinho e mato o velho da van, né? Tá certíssimo, nunca errou. E aí, Leozinho? Eu já falei. Não, Leozinho agora é a sua vez. Ah, minha trincas. Vamos lá. Vamos ver se eu... Vou pegar dos games, games transformados em filmes também, tá? Vamos lá. Sonic, Detetive Pikachu ou... Vamos pensar em outro filme recente aí. Resident Evil, o quê? Não, Garfinho. Garfinho? É, o Garfinho de Toy Story 4. Ah, tá. Ah, é o personagem, entendi. Pensei que fosse o filme em si. É, não, o personagem. Tá, beleza. Gente, mas não era temática de games? Mas filmes que... games transformados em filmes. Isso, Toy Story Drop, que originou Toy Story. Ó, eu vou começar. Eu trepo com Sonic, porque é uma rapidinha de verdade, né? Chegou, nem sentiu. Caso com Pikachu, porque é um rei, nem sentiu, né? Não, que é espinhento, né? É, mas sente pouco, sente rápido. Dou rápida. Caso com Pikachu, obviamente. E mato Garfinho. Ah, tá, joga no lixo. Joga no lixo, bom, ele fica feliz. Ou ele vai sozinho, né? Sim. E aí, Darlan? Eu acho que... Eu não sei se eu conseguiria casar com o Pikachu, não, porque o detetive Pikachu do filme, ele é bem irônicozão. Mas ele te deixa chocado, né? Porque... É, pois é. Ele ia ser um relacionamento eletrizante, né? Sim. Não, assim, que eu merda, acho... bicho. Eu acho que eu caso com Sonic... Porque o Sonic é muito fofinho nesse filme. Caso com o Sonic, dou uma rapidinha com o Pikachu e mato o Garfinho também. Eu mato o Garfinho, caso com o Pikachu e uma rapidinha com o Sonic. Só porque é Ryan Reynolds. Aham, claramente. Apesar de estar num corpo, né? Bem diferente. Ai, ai. Você, Leozinho, o que você fez? Eu caso com o Sonic também, que ele é uma fofura, sem fim. Pikachu, aquela fudidinha gostosa, porque é Ryan Reynolds, afinal, né? Poderei botar no meu currículo. Né? Exato, eu vou estar sempre elétrico com ele. E Garfinho, infelizmente, pro lixo, porque é chato pra caralho. Garfinho é muito chato, puta que pariu. E tu, Zanão? Todo mundo já sabe, né? Vou casar com o Pikachu, né? Na minha vida ele fica inteiro. Dou uma rapidinha lá com o Sonic, porque joguei muito quando era criança, né? Então, tenho a memória afetiva. E Garfinho, que tem a ver, né? Não devia nem ter assistido. Adoro! Maravilhoso! Maravilhoso! E aí, Zanão, qual a sua próxima trinca? Então, né? Vamos lá. Vamos ser um pouco temático, né? Que pros seriadores que vai sair... Ou já saiu, não sei. Esqueci. De Birds of Prey, né? Arlequina, Canário Negro e Caçadora. Viado. Poxa, difícil. Não botou René, super gostosa. Menina, mas tá brilhando. Tá. Vai cair na hora que estiver transando com ela. Bom, eu posso começar? Por favor. Então, eu caso com Canário. Maravilhosa. Transo com Caçadora e mato Arlequina. Bem. E aí, Leozinho? Eu caso com a Canário também. Porque mulher empedoradíssima, né? Vai cantar muito, sustentar nossa família com sua voz. Uhum. Mato a caçadora, porque senão ela vai me matar antes, né? Porque ela não tem senso de humor, assim. Então acho que não vai casar muito bem. E a Leleca dou aquela bimbada que deve ser interessante. A Leleca deve ser super criativa na câmera. Se ela termina um namoro do jeito que ela terminou, imagina transando. Ai, você, Leandro? Eu também, eu acho que transaria com a Arlequina, porque ela é louquinha, né? Deve fazer umas altas loucuras no sexo. Casaria com a Canário. Imagina a Canário quando estivesse gozando, o grito. ia matar um, ou a própria pessoa, né? E mataria a caçadora, porque eu também não iria querer ser morto depois. Ai, ai, maravilhoso. Mas a Carlequina, você ia ter que transar dentro do ácido, né? É um super saudável relacionamento, ia ser bacana. Ah, é. Amo. É, eu mataria a caçadora, daria uma zinha com Lequines e casaria com Canariazinha. E aí, Zanon, você, já decidiu? Ah, eu casaria com um canário, como todos aqui amam esse enaltecimento da passarinha. Meu momento chegou. É, Tomazinha com a Arlequina e mato o caçador, só porque ela não. Ela, em vez de transar comigo, casar comigo, ela ia querer me bater. Então a gente tem que dar uma escolhida, né? Eu queria fazer 50 tons com você. Gente, ah, mas é maravilhoso. Tem gente que curte fetiche, né? É, posso dar só um momento de revolta? Tem 2 dias daqui, a gente não fez um de macho gostoso pra nós falar com quem tem. Ah, absurdo, pois é. Homofobia. Ai, ai. Como e não? Aí? Eu falei, Silvio Santos, chatinho e velho da van. É. É, e ela também falou, Johnny Depp. Johnny Depp? É, verdade. Olha aí. Ai, ai. E aí, Leandro, qual a sua próxima trinca? Vamos lá, minha próxima trinca vem dos filmes de terror. É Brans, Annabelle e Jorginho. Amo! Pode começar, Leózio. Eu... eu caso com a Annabelle. Que quem afinal, é Jorginho? É o de Evil, demônio. Evil. Ah, não vejo. Então, o demônio do sonho. Ah. Sim. Eu caso com Bebele porque ela é muito longeva, né? Tá aí há não sei quantas décadas fazendo nada e ganhando dinheiro por isso. Muito então, close, que... né? Exato, muito closeira. O Brans eu acho que seria bom de transar porque ele é super, né? Vive por trás das paredes e tal, é rápido, não sei o que. Tá super criativo também. E Jorginho matava porque ele fica fazendo xixi nas coisas na cama, tá? Não gosto, sabe? Tá com as coisas mijadas, Golden Shower no cu. Ai, ai. E aí, Zanão? É, eu vou casar com o BBL, que é close na boneca. Ela vai viver e falar assim: olha, olha como é que esse close é bom pra você fazer, tá? Vou ganhar vários likes no Insta. É, dou coisa com o Brans e vou matar o Jorginho porque não conheço, né? Então, melhor morrer alguém que eu não conheço do que alguém que conheço. Eu mato o Jorginho, caso com o BBL e corro de medo de Brans. E aí? Como assim corre de medo de Brans? Tem que vamos transar lá. Eu transo com o Brans. É, basicamente eu caso isso. Com a Annabelle. E Jorginho eu mato porque, primeiro, que eu não gosto de gente porca. E segundo, que ele tem que aprender gente. Que não é não, né? Sair tocando ciririca pros outros sem o consentimento. Gente, então, a pessoa militando com o demônio de... Eu não sei como que Léo não indicou Jericó. Porra, meu sonho. Amo, amo. É, então, vou pra mim, então. Faltou eu, peraí. Eu caso com Bebele. Jorginho, eu mato porque ele não me emprestou a 12, né? Pra mim fazer um barulho, como diria a Elipe Carol. E dou aquela trepadinha marota na parede com Brans. Ainda mais agora que ele se mexe, né? Agora é uma coisa tão parada, né? É tortura, né? Mulher de Tom Cruise e tal. Agora que a gente vai revelar que tudo é sobrenatural desde o início, né, Dalma? Pois é, né? O tempo todo. Só a gente que não tinha visto no primeiro filme. Brans True Hollywood Story. Adoro! Miss Americana. Vai vir o documentário da vida do Brans aí, chorando. Ah, por Brans. Adoro. American Crime Story Brans. Ai, amo, amo, amo. Então agora eu vou aqui pra última, então. Né, pra essa última dessa trinca. E eu vou trazer uma trinca legal, então, dessa vez, tá bom? Trazer uma trinca do bem. Que é Glenn Close, Meryl Streep e Viola Davis. Achando que ia botar homem gostoso, Zé, não é? Ele me põe as véias. Ai, ferrado. Representatividade de ato tá foda aqui. E aí, Zanão? É, eu vou casar com Viola, porque eu amo muito essa mulher. É, imagina, imagina casar com essa mulher e ficar 24 horas conversando com ela. Eu ia amar. Ia ser o sonho de princesa. De nossa, meu sonho é ficar resfriado com Viola, meu nariz escorrendo dela também. Ia ser muito sensual, ia ser muito bom. Ai, gente. É, o problema é que a sogra, né? Ela vai chegar. Como é que ela fala? Eu esqueci. Ana May. Eat the cake. Eu querendo conversar com a mulher, aquela velha, me enchendo. Do saco. É, dou aquela fugidinha com o Mary e mato o Glenn Close só porque Mary e Viola é mais importante na minha vida que Glenn, né? Olha, eu acho que você, como fã de Pokémon que Glenn fez, não poderia fazer isso, não. Gente, ela fez Pokémon onde? Ela dublou um episódio de Pokémon, segundo ela. É porque eu vim falando, essa mulher dublou Pokémon e as pessoas acham que é grande atriz, sei o quê. Adoro. Mano, ele que eu tenho umas coisas aqui. Beijo, Erika. Ai, caralho. E aí, Darlan? Eu caso com Glenn Close, porque essa mulher é maravilhosa. Eu sigo ela no Instagram. É um post melhor que o outro. Ela é The Wife, né? Ela deve ser muito. Ela deve ser muito, muito divertida de se ter em casa, trocar várias ideias. Eu dou uma rapidinha com Viola, porque. Enfim, Viola é maravilhosa, mas eu queria enaltecer Glenn. Sexualização da mulher negra. É isso. E eu mato o Meryl Streep. Porque, sim. Porque eu quero, não sou obrigado a nada. Puxadíssima, hein? Se puxadíssima. Até a Mamamia matou, né, Darlan? É isso, se até a Mamamia 2 matou, porque eu não posso. Que? Adoro. E você, Leandro? Então, eu dou aquela fugidinha pra dar uma transada rápida com a Meryl Streep, casaria com a Viola Davis, porque eu, ou rainha, ou deusa, ou mulher. E mataria Glenn Close, porque infelizmente tem que matar alguém, né? Tadinha. Gente. Eu infelizmente não me importo. Aí, não, não importa. Eu caso com a Meryl pra poder admirar os Oscars dentro de casa, né? Tá sempre ali com as estatuetas tirando selfie e tal. Falando, ah, o Oscar de hoje, não sei o quê. Vou foder com Viola também. Excelente essa mulher. E Glenn é a Meryl genérica, né? Então não precisa de duas. Adoro! Ia dizer, Damages um lixo, sai daqui. Olha aí. É, eu fico realmente na dúvida, mas caso com o Viola, transo com o Meryl e mato o Glennzinha, infelizmente. Gente. Tem que escolher, né, gente? Nem o futuro pode ser de perfeito. Pokémon incerto. É. Tá vendo? Olha, vai acabar passando igual o Kate Kinney na HBO. A barra. Garoto. É, mas vamos então trocar a chave, vamos para o próximo jogo. Então, eu acho que aqui. Que a gente tinha que fazer só mais um pros viados ser representado. Tá, eu vou deixar fazer o round bônus, então. Pode deixar com o Leoz escolher, então? Você confia nele? Pode fazer, Leo, vai. Então tá, Leo, faz o bônus round aí. Deixa eu pensar nos homens que mais gente conhece, né? Porque eu já ia fazer a roda. É. Tem o Cord, tem o Chris Hemsworth, tem o Michael B. Jordan, tem vários. Vamos fazer. Quer mais? Menino, só Marvel? Não, o Cord. Pode botar a Jared Leto também, pode botar Joaquim Fênix. Só como? Garota, me respeita na moça de verdade. Ai, caralho. Mas tem que ser o Joaquim do filme, do Coringa, de cuecão. Exato. Socorro. Não, então vamos fazer o seguinte, vilões da Marvel, né? Temos aí Michael B. Jordan, por Pantera Negra, ok. Jake Gyllenhaal, por Homem-Aranha, De Volta Pra Casa. E deixa eu pensar nos últimos aqui. E Josh Brolin, né? Thanos. Que? Não, mentira, não. Vou pro outro gostoso, peraí. Deixa eu dificultar as coisas. Deixa eu pensar os filmes. Homem-Formiga, não. Me ajuda, gente. Quais foram os últimos filmes com o vilão? Vilão, Loki? Loki? Não. Não sei. Ah, acho o Loki bem tosco. Relato, tu perguntou qual foi o filme com o vilão. Loki. Eu morro. Hela. Hela, amo. Mandarim. Porra. Ah, é o homem lá da Capitão Marvel. Ah, pronto, Jude Law. Ó, porque esqueci, eu vou te falar dele. Que Jude Law de sunguinha branca no novo Papa, viu? Que esse homem que tem 67 anos também, parabéns, viu? Ai, ai. Então vai, Zanão, você que é homossexual, comece aí. Oxi! Tá me tirando, eu sou assexual, igual o Vitor Hugo. É, sim. Então é Jude Law. Michael B. Jordan e Jake Gyllenhaal. Gente, Michael B. Jordan, eu vou ter que casar com esse homem, porque como diria aquele meme, nem um guindaste, né? Pelo amor de Deus, que homem é aquele? Aí eu dava uma fugidinha. Puta que pariu, agora me pegou. Porque Jude Law ficou maravilhoso e depois ficou velho, né? Ele era zoado, aí agora tá bom. Ficou, ele é o anti-Brad Pitt. Porque Brad Pitt apodreceu, né? Eu acho que o Jude Law catou a juventude dele. Gente do céu. Dumbledore, né? Faria. Eu vou ter que dar uma fugidinha com o Jake, que é mais jovem, e o Jude Law vai morrer logo, né? Então. Já mata de vez. Adoro. E aí, Darlan Generoso? Deixa eu ver aqui. Você eu que acho é muito que... homossexual? Eu acho que eu caso com o Michael B. Jordan também. eu mato o Jake Gyllenhaal, que eu acho ele meio chato, tem uma cara de babaca. E eu trepo uma fugidinha com o Jude Law. Muito bem. E aí, Leandro Chaves? Cara, eu caso com o Jake Gyllenhaal, dou uma trepada com o Michael B. Jordan e mato, por velhice, né, como o Zanon falou aí, Jude Law. É, o meu é igual. O meu é igual do Leandro também. Caso com Jake Gyllenhaal, trepo com Michael B. Jordan e mato Jude Law. E você, Leozinho? Pra você ver, pra vocês verem como rola o preconceito com a idade, né? Fica militando aqui. Tipo, viu, gente? Se você aí que tá ouvindo, você quer transar, transa antes dos 50. Porque depois as pessoas vão falar isso pra você, ó. Vai morrer mesmo pela idade? Não vou transar também mais não, foda-se. Gente, vamos ajudar. Adoro, vamos ajudar. Descansa. Eu não via graça também no Jake Gyllenhaal, achava ele com meio cara de fuinha, assim, aqueles olhos meio baixos. Mas depois que ele fez Homem-Aranha, que ele tá querendo comer o Tom Holland o filme inteiro, eu senti aquela tensão sexual, ele subiu um pouco no meu conceito, né? Então eu daria aquele fuck com o Jake, casaria com o Michael B, perfeito, sem defeitos, né, nem guindaste. E mataria Jude Law, porque ele tinha caso com a babá, não sei o que, toda aquela barra. Então, por mais gostoso que esteja hoje, né, e fazendo bons papéis aí em franquias com o Johnny Depp. Porque... E ele é babaca em Closer também. Ah, é horrível também. Pois... Ah, é. Ele é babaca em Talentoso Mr. Ripley. Mas o único filme que ele não é babaca é aquele filme do Natal, O Amor Não Tira Férias. Sim. Que é o único filme bom que ele fez na vida dele. Que ele não é imbecil. Que ele pega o Maxime, né? Que ele pega a Cameron Diaz, não é? Não lembro. Adoro pegar Maxime. Quem pega o Maxime nesse filme, não é? Não, viado. É o que esse Amor do Tira Férias é o filme que a Cameron Diaz e a Kate Winslet trocam de casa. Aí tem ele e o Jack Black. Eu confundi com Simplesmente Amor. Que é ele e o Jack Black. E o Jack Black, coitada da... Olha. Da Kate Winslet, tem que pegar o... Jack Maravilhoso. Mas eles trocam de casa. Esse filme é muito. Opa. Esse filme é muito bom. Mas vamos então aqui pro próximo joguinho, então. Leózio vai nos conduzir agora, né? Através de um mundo de histórias macabras e do mal. Coisas tristes, coisas pesadas, né? Se você tem coração fraco, né, Leózio? Nos guia agora. Que tá de dia. Vamos lá, gente. É, a gente vai ter um momento aqui patrocinado agora, né? Pelo Dark Stories, que... Adoro. Não sei se todo mundo conhece, mas, assim, basicamente são enigmas macabros, né? A gente vai contar uma historinha aqui e vocês vão ver se adivinham o que aconteceu nessa história. Gente. Então, vocês querem começar pelo fácil? Ah, não. Começa pelo difícil, por favor. Eu prefiro pelo fácil. Eu gosto do desafio. A gente pode fazer uma fácil, uma média, difícil. Isso, tá, vamos na fácil, então, tá? A primeira fase chama A Luz, ok? Tipo do verbo A. Aí a historinha que vocês podem ter acesso é: Roger vê uma luz e fica paralisado, morrendo segundos depois. Aí vocês vão me fazer perguntas de sim ou não pra tentar entender o que aconteceu com o Roger. Tá. Pera aí, ele fica paralisado vendo uma luz e morreu depois, é isso? Exato. Ele tava andando no meio da rua? Sim. Ele era um trovão? Era o quê? Um trovão? Não. Ele tava andando fora da faixa de pedestre? Sim. Ele foi atropelado? Era luz. Era luz. Ele foi atropelado? Jesus. Não, porque o Darlan fez a pergunta, aí a gente precisa saber se é ou não. Sim, o Darlan acertou. É, assim, o Darlan acertou quase tudo. Eu acho muito difícil vocês chegarem no começo da história, que é muito absurdo. Ah, é? Ah, mas então, mas peraí, a gente tem que ir adivinhando a história toda, não é só o que aconteceu com ele? Então, eu acho esse jogo um pouco, porque assim, é muito difícil vocês chegarem nesse começo, sabe? Porque, entendi. Vamos, eu vou contar, entendi, pra vocês, e vocês pensam se nas próximas tem que acertar tudo, tá? Eu também, vai lá, conta, tá, aí. A solução é: Roger era um coelho que escapou da casa onde morava. Ele estava cruzando a estrada à noite quando as luzes de um carro cegaram. O condutor não viu e atropelou. Nossa, nunca que eu cheguei nisso. Ele era um coelho. Né? Acho que eles não iam chegar nisso fazendo várias perguntas. Exato. É porque pra mim, assim, ele tava andando na rua, viu a luz. Eu pensei assim, ele era um cara que tava andando na rua. Aí falei, ele tava no meio da rua? Tava. Tava fora da faixa? Talvez. Então, ele foi atropelado. Tipo, viu uma luz e morreu, né? Atropelou. Mas eu nunca imaginei que ele era um coelho. Pois é. Mas tudo bem, vamos tentar outra, vamos lá. Agora sabendo que tem que contar, tem que pensar na história toda, eu vou segurar mais um pouco antes de dar meu palpite. Tá, mas eu acho que você ganha esse ponto. Tá, sim, vamos sim. Lá. Vamos pra uma média então? Vamos. Vamos lá. A próxima história se chama Para uma Venda. Essa é muito maravilhosa. Vamos fazer então um de cada vez assim? É, o Leandro fala, faz a pergunta, aí Sassi faz, depois eu faço pra gente não se atropelar. Beleza? Uhum. Tá. Beleza. Tá bom. Beleza. Então, Para uma Venda diz o seguinte: um vendedor tenta muito conseguir uma venda e, como resultado, acaba morrendo. Então, vamos começar com Zanon, pra ver o que, que tem a dizer. Zanon's dead. O vendedor era Zanon. Zanon era o vendedor. Então, vamos começar com o Leandro. Era uma loja de shopping? Não, não tem relevância para o caso. Provavelmente não. Tá, então passa para outro. Vai, Darlan. É, ele vendia algo ilegal? Não. Tá. Sass. Ele vendia algo perigoso? Ah, sim. No contexto da história, sim. Mas tá. É algo que estará envolvido em perigo. Tá, tá, ok. Beleza. Foi à noite que aconteceu? Não, não diz. Ele é... Ele estava tentando vender... Fisicamente ou online? Fisicamente. Tá. Ele morreu antes ou morreu depois da venda? Sim. Ele vendeu fazendo a venda. Morreu fazendo a venda. Uhum. Tá. Ok. Foi com tiro? Foi. Ele vendia drogas? Não. Ele era atendente? Sim. Era um vendedor da loja. Ele... É Leandro, desculpa. Pode ir, porque eu tô... Ele vendia algo valioso, assim, caro, na loja? Normal. É um produto que não é barato, mas não é, tipo, ele, meu Deus. Ele foi assaltado? Não. Tá difícil. Caraca. Olha, eu vou dar uma dica pra vocês. Concentrem no que vocês já sabem que foi tiro e tentem relacionar. Tá, tiro. Tá bom. Era uma pessoa conhecida que atirou nele? Não. Ele brigou com a pessoa que tava, com quem ele tava vendendo? Não. Porra. Ele era bolsominion? Não sei. Provavelmente, pelo contrário. Tá, beleza. É o Lucas do Big Brother. Quê? Adoro. Tinha alguma mulher envolvida nessa relação? Não. Não, tá. Ele foi morto, o tiro partiu da pessoa que tava vendendo, do cliente ou de um terceiro? Do cliente. Porra, caralho. Ele tá vendendo uma arma? Não, mas tem relação. Eita. Não, ele já sabe que ele não é traficante. Ele não é traficante, ele tá vendendo droga, ele tava na loja. Ele é um vendedor comum. Ele tava vendendo um produto que não era ilegal numa loja, um produto que não é caro, tomou morreu um tiro, com um tiro de um desconhecido. De um desconhecido. Tomou um tiro que não era o cliente do desconhecido e morreu. Tá. O tiro veio do segurança da loja? Não, foi do cliente. Ah, foi do cliente? Uhum. Nossa, eu tô ficando retardado. Caraca. Tem outra dica pra gente? A dica é o seguinte: o vendedor queria demonstrar a qualidade do seu produto. Ah, então, ele tá vendendo uma arma? Não. Vendendo munição? Não. Vendendo limpador de arma? Não. Ele tava vendendo um arco e flecha. Ele tava vendendo uma coisa. Todo mundo viu Aves de Rapina? Sim. Não. Ah, então. Ele tava vendendo uma coisa que é muito utilizada em filmes de ação, assim, pra dar o twist de o mocinho não morreu porque estava com isso. Ah, colete à prova de bala. Ele tava vendendo colete à prova de bala, beleza. Ah, tá. Então, peraí. Ele pediu pro cliente dar um tiro nele pra provar que o colete, a prova de bala funcionava e isso. O colete não funcionou. É, até o quase finalzinho você tava bem, mas o e colete ele tava sem tava o colete. Bom. Não, ele tava com o colete. O cara deu um tiro na cabeça. Sim. Meu Deus do céu! Ele falou: atira aqui pra você ver como é bom. Aí o cliente, ups, errei. Nossa, muito louquinho o cliente. Maravilhoso, né? Essa era difícil, hein? Essa era bem difícil. Nossa. Alguém acerta isso sem dica? Não é possível. Viado, demora. Eu joguei isso, eu, Amanda, Luciano e Taylor no aeroporto, e a gente ficou horas. O banco, a gente tinha muitas horas pra matar, porque olha. Caraca, é muito puxadíssimo. É muito puxado. Mas eu acho que é melhor a gente nem passar por difícil, então, né? Melhor nem passar por difícil. Tô animado. Faz outro médio. Tô animado, vambora. Tô no médio. Vai lá. Vamos ver. Deixa eu ver um médio legal aqui. Darlan, o próprio Detetive Pikachu. É. Ah, esse é maravilhoso. Darlan é bom pra esse jogo, cara. Uhum. É. Um bom plano. Após um cuidadoso planejamento, 5 homens invadem uma casa e pegam milhões de reais em dinheiro. O dono da casa é o único a ir preso. Gente! Vai lá, Zanon, você que não passa pra dar outro. Vamos lá. Após um cuidadoso planejamento, 5 homens invadem uma casa e pegam milhares de reais em dinheiro. O dono da casa é o único a ir preso. O dono da casa fazia parte da quadrilha? É um pouco mais complexo que isso. Tá. Não, mas ele não era parte desse grupo de 5 homens que entraram. Se essa pergunta. Ah, entendi. O dono da casa, ele... O dinheiro era dele? Não. Ok. Quer dizer, era. O dono da casa era banqueiro. O dinheiro era dele. Eu não sei de que forma ele conseguiu. Ah, tá. Entendi. Tá. Beleza. Vai, Leandro. Eu ainda não entendi a história. Aumenta. 5 homens entraram na casa e pegaram milhares em dinheiro. Só que o dono da casa que foi preso. O dono não fazia parte desses homens. Ah, tá. O dono da casa que organizou o crime. O que foi? O dono da casa que organizou o crime? Essa invasão não. O quê? Essa invasão dos 5 não foi ele que organizou, não. Ah, tá. O homem, o dono da casa conhecia alguns dos 5 homens? Não. Caraca. Nossa, que tenso. A casa não era dele? Era dele. Caraca, não faz sentido nenhum, gente. A casa era dele. O dinheiro foi roubado, que foi roubado foi dele. Foi dele. E o cara que vai preso? O dinheiro era dele? Sim. Era. Ah, sim, estava em posse dele. Já melhorou, Leonardo. O dono da casa era bandido também? Sim. Então, a casa... Não, a casa era dele, porque era o dono da casa. Ó, a chave aqui da questão, não sei se... É que assim, ó, invadem uma casa e pegam milhares de reais. Não quer dizer que estavam roubando. Ah, entendi. Então, a polícia invadiu a casa de um assaltante, recuperou o dinheiro e levou ele preso. Muito bem. Aí... Eu já tava dando nó na minha cabeça aqui. Eu entendi ainda, porque eu tenho um pouco de dificuldade. Fala de novo. É porque era assim, a questão era, após um cuidadoso planejamento, 5 homens invadem uma casa e pegam milhares de reais em dinheiro. O dono da casa é a única empresa. Essa opção é, os 5 homens eram policiais e eles tinham um mandado de prisão de entrar na casa do mafioso e pegar todo o seu dinheiro. Após planejar a operação, eles prenderam o dono da casa. Acertei. Um ponto pra mim. Voltei, gente. O dono da casa, ele era... A gente já resolveu, jovem. Mentira. Qual era o resultado? Desculpa, que eu fui pegar a comida. Eram 5 policiais que estavam com mandado pra entrar na casa do mafioso. Eles planejaram a operação e prenderam ele. Show de bola. Eu só não acertou essa porque foi roubado aqui. O Sassi acertou então? Foi. Sassi é que mandou o cara do iFood chamar na hora pra ele não acertar. Uhum. Mandei um zap pra ele. E aí, Leonardo, faz mais uma então pra gente. Vamos lá. A última é O Disparo. Um homem dispara uma arma de fogo no meio da rua, fazendo várias pessoas correrem. Logo após, uma ambulância socorre um ferido, mas ninguém prende o homem que disparou. Gente. Fala de novo, você tem que falar 30 vezes pra eu entender. Vamos lá. Um homem dispara uma arma de fogo no meio da rua, fazendo várias pessoas correrem. Logo após, uma ambulância socorre um ferido, mas ninguém prende o homem. No caso, o homem do primeiro disparo. Eu posso dar a primeira dica? Uhum. O disparo atingiu alguém? Não. Por isso que o cara não foi preso, então, cara. Uhum. O próprio atirador se feriu? Não. Teve algum ferido, mesmo que não tenha atingido alguém fatalmente? Teve esse ferido. Teve. Alguém, quando, devido ao pânico, correu, tropeçou, caiu, se machucou e por isso a ambulância veio prestar socorro? Não, não por causa de pânico. O que atirou pra cima era algum agente? Não. A pessoa ferida foi por causa do tiro? Não. Então a pessoa ferida foi por causa da correria? Talvez. Que tenso. Um velhinho atravessou na rua, infartou. Aí, sei lá. Não. No sendo já extremo. A pessoa foi pisoteada? Não diz. Tá, a pessoa não foi pisoteada, o tirador não foi ele que se machucou. Que mais? Ele não machucou ninguém também. Ué. Eu só consigo pensar que devido à correria, alguém se machucou da confusão. Mas não é isso também, então. O homem atirou pra cima porque tava espantando alguém? Não. Temos uma dica, Leonardo Oliveira? Não. Não. Tava pensando. A dica é, deixa eu pensar, é um grande evento que está acontecendo. Super Bowl. Ah. Shakira. Adoro Super Bowl. Ai, meu Deus. É, o homem atirou pra cima porque era corrida de cavalo? Não, mas você tá próximo. Era uma maratona. Maratona? Sim. Ah, um dos maratonistas se contundiu por algum motivo, se machucou, e a ambulância veio pegar por causa disso. Exato. A resposta. Ah. O homem deu tiro de largada em uma maratona, nos corredores. Um monte de gente correu. Corrida, mas obviamente não houve prisão. Show de bola. Adoro! Darlan é bom pra esse jogo, cara. Gostei. Maravilhoso. Cérebro. Eu sou triste pra essas coisas. Nossa, eu sou péssimo. Eu tenho que demorar três minutos pra entender. Ai, ai. Leonardo Oliveira, que belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo bloco desse podcast de jogos. Gostaria de pedir a belíssima canção de Jeremy Camp, esse rapaz aí que é interpretado por Art de Riverdale, né? Falamos num lugar aí antes das férias, que é Take You Back, grande sucesso gospel. Que é a sua música favorita dele, né? Sim, amo muito. Tudo bem, então vamos tocar Take You Back e a gente já volta. Joguinhos. Agora vamos para aquela parte gostosa que todo mundo acha maravilhosa, que são testes dos BuzzFeeds. Oba. Né? Testes maravilhosos, testes incríveis. Para evitar qualquer... dizer que alguém tá trapaceando e tal. Conforme a gente for fazendo os testes, eu vou disponibilizando o link pra vocês aqui da gravação, tá bom? Acabei de mandar o teste. Acabei de mandar o teste pra vocês, o nosso primeiro teste, que é um teste sobre conhecimentos gerais, Brasil, né? Que nós vamos testar o conhecimento. Se você tá aí de casa também, clica no link do teste pra você fazer junto com a gente, que é se você é mais inteligente que um aluno da quinta série. Opa! Nossa, já na primeira eu já tô achando que eu vou ser uma bosta. Vamos lá então. Começando. Qual o menor e o maior país do mundo? Letra A, Vaticano e Rússia. Letra B, Nauru e Estados Unidos. Letra C, Mônaco e Canadá. Ou letra D, Malta e China. Eu Vaticano acho que é Vaticano e Rússia. Vaticano é só uma Rússia. Praça. Vaticano é país, né? Não, é um país, só que é uma praça. É país, sim. Vaticano é um país? Sim. É o menor país do mundo. Chocado. Tanto que é banco do Vaticano, é um país. Quer dizer que quando eu fui pra Roma, eu fui em dois países. Foi. Sim. Itália e Vaticano. Eu poderia me confundir com China, porque tem a maior população, né? Aí você se confunde achando que é coisa. Mas é Vaticano e Rússia, mano. É, ah, Vatican então, Russo. Eu não conheço Nauru e Mônaco, que eu sabe não é país não, né? Porque, olha... Malta é bem pequeno também, né? É, mas é, China... Malta é bem pequena. Eu acho que Mônaco é país sim, Léo. É? Mônaco é país, pô. É. A Gretchen morava lá. O piloto da Fórmula 1 é monegasco. A Gretchen morava lá, pô, com o marido dela. Mônaco é país. Mônaco era uma cidade qualquer. Não, Mônaco é país. Não. Mônaco é país. Então, tá, já me humilhei então, mesmo acertando. Então vamos lá. Segunda pergunta. Lauren ganha R$4 por hora para cuidar do seu irmãozinho. Se ela cuidar das 9 até as 2, quanto ela receberá? Não fuma maconha, Lauren. Letra A, R$16. Letra B, R$20. Ou letra C, R$24. Quatro horas? R$20. R$4 vezes 6, né, Brasil? 4 vezes 5, no caso, né? Fazer 5. É, 9 é 10, 10 é 11, 11 é 12, 12 é 13, 20. R$20, igual a Vanessa. Que é isso, gente? É Big Brother que fica todo mundo ajudando o amiguinho a acertar? É, gente, é pra gente, né? É pra roubar a caleca. Não, calma aí. Então tu vai perguntar a partir da próxima pessoa e a resposta dela. Isso, aí a gente clica e depois debate. Isso. Tá, beleza. Vai clicar onde, gente? No teste do BuzzFeed. Ele até caiu. A pessoa acha que é só o Sato narrando. Ai, que maravilhoso. Não, então ele acertou na cagada o primeiro, porque nem viu as outras opções, né? Vamos lá então, pra próxima. Qual desses estados brasileiros foi o último a ser criado? Letra A, Mato Grosso do Sul. Letra B, Acre. Ou letra C, Tocantins? Leandro Chaves. Pode clicar, né? Acre. Zanon. Eu acho... Ah, já errei. Mato Grosso do Sul. Leózio. Darlan. Eu vou de Tocantins. Ai, foi mal. Eu achei que ele tinha caído. Acre e errei também. Eu errei no Acre também. Mas eu já tinha clicado já, Juliano. Não tem problema. Eu cliquei no momento que eu li. Tá. Eu sabia que não era Acre, porque Acre é muito óbvio. Não, o Acre, todo mundo acha que é o Acre, né? Pois é. É o mais porque difícil. O Acre não existe, né? Então ele nem foi criado. Para com isso, que essa piada é ofensiva aos acrílicos. Adoro os acrílicos. A Gleice do Big Brother vai me chamar minha atenção. É, vamos lá. Qual mês é dedicado ao deus romano da guerra? Janeiro, março ou agosto? Eu acho que é agosto. Também acho que é agosto, só porque, não sei. Eu boto março. Ih, acertaram. Acertaram. Eu já dei a resposta aqui. Eu acho que março deve ser de Marte, que vem da... Da guerra. Achei que era Ares, a ilha de Ares. Adoro. A sensação de março e Marte. Darlan e Sassi acertaram ou erraram? Eu errei. Eu botei março. Você acertou. Então vamos lá. Eu acho que é mais fácil vocês fecharem o teste e eu dou a resposta, né? Mais jogo, né, amor? Okay. Vamos lá. Quantos planetas no nosso sistema solar têm a circunferência maior que a da Terra? 1, 2, 3 ou 4? Essa é a menor ideia. Gente, que burro. Eu não desci a tela toda, só tinha a opção 1 e 2, eu marquei a 2 e errei. Aí eu vi que tinha a opção embaixo. Ai, errei. Eu pus 3. Eu não faço a menor ideia, gente. Eu vou botar 1, sei lá. Vou chutar 4. 4! É o quê? Júpiter? Aí já tá querendo um pouco demais, né, amor? Ah, não, é o que eu tava pensando. Deve ter Júpiter, Saturno, Urano. Não, Urano. Marte. Urano é grande. É, Urano é grande. Netuno, sei lá. Eu acho Uranus. Que Marte não é. Plutão, não sei. Não, Plutão não. Zanon. Sei lá. Uranus é grande? Oi? Uranus é grande? Infelizmente não. Adoro. Já madura, né? Vamos lá. Terceira série, né? Igual o teste. Igual o teste. Vamos lá. Quais nuvens brancas inchadas são conhecidas por serem nuvens de bom tempo? Ih, já errei. Cúmulos, cumulonimbus ou estratos? Chuta essa do meio por causa de Harry Potter. Eu errei. Gente, Harry Potter tá muito possuída, né? Sim. Eu acertei. Eu errei, botei cumulonimbus e não é. É cúmulo. Eu também botei cumulonimbus também. Eu botei cúmulo. Mas é cúmulos? Porque acho que cumulonimbus é a enxada com chuva. A cúmulos é só enxada. Eu acho. Faz sentido, mas faz sentido, né? Faz sentido. E a Stratos é a fininha. Então vamos lá. Brasil agora, hein? Quem foi o primeiro presidente brasileiro eleito por voto popular? Epitácio Pessoa, Getúlio Vargas ou Prudente de Morex? Nossa, eu vou errar feio e eu deveria saber. Eu já errei. Eu já errei. Pensei, porque eu ouvi o podcast Presidente da Semana. Falei. Eu também. Nossa, jurava que era Getúlio, mas tinha eu Prudente, botei Getúlio, né? Também. Getúlio claramente não, né? Gente, pelo amor de Deus, né? Segunda ou terceira, uma coisa assim, né? Foi Prudente. O primeiro foi Prudente Moraes. Não, Getúlio ainda era lá em 30, né? Não tinha nada. Exato, disso. Já era 1930, já. Eu dei mole. Então vamos lá, a última desse teste é: se você viajasse à luz da velocidade da luz. Vem com conta, quando... não. Quanto tempo demoraria pra você viajar 5 anos-luz? Tá, qual é a valor da velocidade da luz? Não sei, porque isso é pergunta pra terceira série, né? Como a gente já passou... 10 anos. Gente, eu não aprendi isso na terceira série, não. Meu colégio era muito ruim. Porque eu não faço a menor ideia do que é isso. Eu já errei, já. Eu também. Eu vou votar 700. Eu vou votar aqui, ó. Votei. Uhum, um quinto de ano. E era 5 anos. Eu também achei que era um quinto de ano. Gente, olha, fui tombado nesse teste. E eu não... 5 anos. Mas como assim? Se a velocidade viajar 5 anos, luz viaja 5 anos? Sei lá. Não entendi. Não, porque se viaja a velocidade da luz, pra andar 5 anos luz, você vai 5 anos. Então significa que a velocidade da luz é 1 ano. Não, a velocidade da luz é a velocidade da luz. O ano luz é o ano na velocidade da luz. Entendeu? Eu entendi. Entendi o que você falou. Agora é interpretação de texto, a gente que é burro mesmo. A minha resposta foi: você não é mais inteligente que um aluno da quinta série. A mesma coisa. Eu acertei 4 de 8 só. Eu acertei 3 de 8. 32%. Eu acertei 5 de 8. 78%. Que isso, hein? Quanto um aluno da quinta série. É, eu também. Honestamente, é bom pra você ter se lembrado de tantas coisas da quinta série. Poxa, foda-se, né? Obrigado. Fica com Deus, né? Ah, mas se a gente fosse um programa desse tipo Show do Milhão, cair essas perguntas. A gente ia perder, claramente. A humilhado. Sim, ia sair com 100 reais, tá? Nossa, com plateia só. Então vamos lá, agora... Vamos começar a baixar o nível, que é isso que as pessoas estão interessadas. Não em teste da quinta série. Que é o seguinte teste. Você manja coisas muito básicas sobre sexo? Vamos não. Lá. Espero que sim, né? Vamos achei lá. Que era você manja rola. Primeira pergunta. Quê? Esse agora vai ficar só pra mim aqui, eu vou passar só as alternativas. Ah, beleza. Vamos lá. Mas a gente não vai saber quanto a gente acertou, né? Mas depois eu passo o link pra você fazer a sua caça. Depois já não, foda-se. Vamos lá, primeira. Pode usar duas camisinhas ao mesmo tempo? Não. Alternativa A, sim, pois oferecem proteção dupla. Olha. B, não pode. O atrito faz com que elas rasguem. Ou C, pode sim, mas não faz a menor diferença. É, não, viu, gente? B, né? Não. Não. Muito bem, letra B, acertaram tudo. Segunda pergunta. A pílula no dia seguinte deve ser tomada quando? Letra A, no dia seguinte, por isso o nome. Será? Letra B, o mais rápido possível, logo após a relação. Letra C, na manhã do dia seguinte. Ou letra D, o homem toma na hora e a mulher toma algumas horas depois. Adoro. E aí? Eu fiquei na dúvida só se é o mais rápido possível, né? Porque, tipo... Sex Education foi assim, né? Porque, tipo assim, eu imagino que ela tem um período de até 24 horas, mas quanto antes você tomar, mais efetiva, né? Uhum. É no máximo até o dia seguinte. Isso. Então, o quanto entendeu? Mais rápido possível, eu acho quanto melhor. Mais rápido possível. Uhum. Então, todo mundo vai de letra B, então. Aham. Uhum. Mais rápido possível. Se não for, tá errado. A resposta é letra B, acertaram. Se não for, o teste tá errado, a gente sabe. Mais rápido possível, muito bem. Então vamos lá, essa é fácil, molezinha. O que significa a sigla DST? Letra A, desordem sexual transitória, doença sexualmente transmissível, dor supratorosa ou doença sexualmente terrível? Adoro. Doença sexualmente transmissível. Muito bem, letra B. Só que era direto sem terra. Okay. Adoro! Eu acho que nem tá mais usando DST agora, eu acho que é IST. IST, né? IST, é. Infecções sexualmente transmissíveis. Que eu acho uma pena, porque mudou o TVD também, né? Que era The Venereal Disease. Que se dava pra zoar. Eu achava que era MST, movimento sem É que é depois do movimento vem a doença. Okay. Uhum. Olha, essa é bem idiota também, hein? Existe camisinha feminina? Será? Aí você me jura? Aí as alternativas são: não existe, camisinha é apenas masculina. Oh. Sim, mas elas não são tão seguras. Ou existe sim e tem a mesma eficácia das masculinas. É, essa aí, né? Não sei, né, menino? É. Nunca usei. É, eu acho que pro homem não tem tanta eficácia quanto a masculina, né? Fica folgado. Ai, ai. Vamos lá, mais uma. Dá pra usar a camisinha mais de uma vez? Jorge. Ah, gente, não. Caralho. Muda de teste, sério. Chega. Chega. Esse teste pra gente é ridículo. Letra A. Letra A. Sim, mas tem que ter o cuidado de lavar e deixar secar. Ah, foi na barra. Eu acho que é essa. Eu acho que é essa aí. B. Não é o recomendado, mas você pode reutilizar uma vez. Ah, tá. Ou C. Jamais. Camisinha pra usar uma vez só e pronto. Eu acho que é a A, hein? Exato. Ô, Sassi, eu vou tirar a liberdade aqui de ler o complemento da resposta, tá? Caso você esteja mandando bem demais e queira gozar outra vez, troque de camisinha, ok? Se fizer sexo oral, anal, vaginal na mesma noite, troque a camisinha. Pense assim, cada gozada precisa de uma camisinha novinha. Meu Deus. Brand new. Ai, ai. Então se o cara não gozar, ele pode ficar usando a mesma camisinha sempre. Não é? Se ele transar e não gozar, ele guarda pro dia seguinte. Deixa isso assim. Aí. É a camisinha do dia seguinte. É. Ai, ai, vamos lá. A camisinha deve ser colocada no pênis mole ou duro? Mole, né? Só. No inverno, com pênis mole e pequenininho. É, lógico, gente. Como é que vai entrando duro? Não tem como. Caro. Esse teste me ofende, gente. Não é? Cara, não dá, cara. É ofensivo mesmo. Isso é teste de um que tem 12 anos, né? Não pra. Então, agora é uma pergunta para ele mesmo: com quantos anos um menino começa a ejacular? Gente, mas não vai dar as opções da camisinha? Ah, tá. Dou sim, sem problema. Mole. Só assim a camisinha fica bem encaixada. É, ou duro, tem que colocar só quando todo mundo estiver pronto pro jogo. Então, depende, né? Porque às vezes a mulher não tá pronta pro jogo, o cara bota mesmo assim. É. Tá errado. Uhum. Não é? Eu achei um pouco machista essa opção. Eu achei também. Machista. Ai, ai, vamos lá. Ah, voltando pra quando o menino começa a ejacular. Letra A. Todo menino começa a ejacular com até 10 anos. B, por volta dos 12 anos, ou C, depois dos 15 anos. 12. Por volta dos 12. É 10 anos, é foda, né? É um pouco, né? É. Menino de um ano de idade gozando na fralda. É. Depois acaba, é. Que aí chega no quarto, ele tá lá na punhetinha, a mãe dele chega, o que você tá fazendo aí? Ai, que horror. Vamos lá. Qual o tem tamanho que trocar a fralda do bebê, por quê? Porque ele gozou. Soco. Tá? Qual o tamanho médio de um pênis brasileiro? Tá? Não é o pênis de um brasileiro, é o pênis brasileiro em si. Tá. Entre 3 e 5 centímetros. Eu acho que é isso. Entre 5 e 8. Entre 9 e 12. Entre 13 e 14. 15 e 18. Ou entre 19 e 22, tipo o Jonas do Big Brother. Eu acho que é 13 e 14. 13 e 14. 13 e 14. Acertaram, 13 e 14. Oh, muito, muito conhecedores de pênis brasileiros. Uhum. De pau eu entendo. É em si, né? Pênis brasileiros é em si. Sim. Ai, ai. Com quantos anos uma menina começa a menstruar? Quando Deus quiser, gente. É uma coisa que não cabe a gente a dizer, entendeu? É quando o corpo dela estiver preparado, em nome de Deus. Que resposta inesperada maravilhosa. Ai, ai. Letra A, por volta dos 7. Letra B, por volta dos 12. Ou letra C, todas as meninas começam a menstruar com 10 anos. Então, por volta dos 12, né? Podia ser até 10 anos, né? Exato. 12, todo mundo? Sim, 12. A outra é tão categórica aqui, né? Show. Apesar de que a gente sabe que as crianças estão começando a menstruar cada vez mais cedo, porque na Holanda as meninas batem ciririca, não sei o que. Cansa aí desse teste, Brasil. E aí na Holanda as meninas ficam doentes, porque são imigrantes e tal. É difícil melhorar quando a família ganhou o green card. Cansei desse teste. Quer que eu leia as últimas? Pode ser, né? Vamos lá. Camisinhas têm datas de validade? Não, plástico não perde a validade. Sim, não se deve usar uma que tenha passado da data. O que vocês acham? Adoro. Será? Eu acho que não tem data de validade. Eu também acho que não tem data, não. Inclusive, se você pegar um saco de mercado Guanabara e botar no pinto, é a mesma coisa. É vitalícia a camisinha. Eu acho que não, porque a camisinha, a validade dela, como foi dito anteriormente, é a gozada. Se não foi gozada na camisinha, é a se não gozou, tá válida, né? Só tem que trocar se gozou, né? Meu Deus. É, tem validade sim, viu, gente? Exato. Fica a dica. Na barra. A gente anda com 5 anos a camisinha na carteira, né? Porque usa pouco, não tá dando certo. Aí vem, ó. É possível pegar doenças fazendo sexo oral? Sim, mas apenas se você estiver com a boca no órgão sexual do parceiro. Ué? Ué, mas não sei o que é isso, sexo oral. Eu não entendi, né? Sim, qualquer forma de sexo oral desprotegido pode transmitir doença. Ou não, as DSTs são transmitidas apenas quando o pênis encontra a vagina. Gente, mas e o sexo vagina-vagina, pênis-pênis? É, não, aí não tem doença, né? Não tem doença, pelo visto, então, né? Não. Então você, gay, que dá bunda, ou que come bunda, fica tranquilo, viu? Que você não tem doença. Faz uma lagada. É o que o BuzzFeed tá dizendo, não faz sentido nenhum. Eu já disseram que a camisinha só é válida quando goza. Então... E a última da lubrificação, Leonardo? Essa é maravilhosa, gente. Posso usar ingredientes caseiros, como manteiga ou azeite, como lubrificante? Aí vem as opções. Sim, desde que você higienize bem os órgãos sexuais depois de transar. Ou nunca. Lubrificantes caseiros podem dar alergia e comprometer a eficácia da camisinha. Tu não tem opção sim, sou vegano, por isso uso? Ai, maravilhoso, gente. Olha, puxadíssimo esse. Acho que ia nunca, né, gente? Exato. É. Imaginou a pessoa passando azeite, gente. Porque manteiga eu já tinha ouvido, achei absurdo, mas... O cheiro deve ser terrível. Né? É, o Marlon Brando passou lá, né, na Maria Schneider, né, no filme lá. Sim. Falaram que é de verdade, né? Aquela bizarrice. E sabe o que é bizarro? A pessoa mete azeite, aí vai dormir com um pinto sujo de azeite da formiga. Imagina só, com manteiga, deve ficar aquele cheiro de manteiga no pinto. Manteiga é difícil de lavar até a louça, né? Quem encostou. Pois é, tem que tomar 3 banhos pra poder tirar. Ó, eu acertei 100%, tô bem... Não acredito. Que isso, hein? Protegidíssimo, transão. Sabe tudo, sabe tudo. Então o próximo é aquele de marcar coluninhas aí na sua casa, você marca as coluninhas, e aí a gente vai comparar os resultados, eu vou falar as opções, e aí os amiguinhos não precisam dizer, podem só ir marcando e a gente compara os pontos no final, beleza? Uhum. Que é a grande pergunta do dia, você é transão? Adoro. Vamos lá. Então, a simples o teste é assinale todas as alternativas que são verdade pra você, tá bom? Ok. Então vamos lá. Primeira é, você não tem problema em transar na primeira noite. Depois temos, você não vê problema em transar na primeira vez que conhece a pessoa a qualquer hora do dia. Adoro. Você gosta de fazer sexo oral? Você gosta, no caso, é afirmação. Você gosta de fazer sexo oral? Você gosta de receber sexo oral? Quem escuta o SED já sabe a minha resposta. Você gosta de fazer... Você gosta de fazer fio terra? Você gosta de receber fio terra? Sim. Você já transou com uma pessoa do sexo oposto ao seu? Olha aí, uma que a gente não vai marcar. Não. Você já transou com uma pessoa do mesmo sexo que você? Guilty. Você já transou em todos os cômodos da sua casa? Gente, é a minha casa é uma kitnet, né? Então. Então, né? Mas não fiz ainda, não, que caramelo fica na sala. Você já fez sexo na água? Ah, caralho. Você já fez sexo em altitude? Que? Mas eu acho que chuveiro conta, viu? Na água, porque tá caindo água. Ah, verdade. Boa. Não, em altitude, se a pessoa transar comigo, ela vai estar, né? Adoro! Não, mas se estiver deitado... Se ela estiver montada no seu ombro, tá tranquilo. Você já fez sexo em lugar público? Você carro gosta de fazer... Viu, gente? Você gosta de fazer cunete? Meu Sim. Deus. Você gosta de receber cunete? Socorro, Deus. Você gosta de fazer sexo oral ativo? Como é? Hã? Ah. É você comer alguém. Tá. Você gosta de fazer sexo anal passivo? É você ser comido, viu, Zanon? Você já transou 2 vezes no mesmo dia? Ai, gente, já fazer uma já que dá uma preguiça, imagina 2. Você já transou 2 vezes no mesmo dia com pessoas diferentes? Já. Você já fez sexo a 3? Já. Você faz sexo a 3 sempre que pode? Não. Você já participou de suruba? Já. Suruba é mais de 3, viu, gente? Fica... Sim. Você participa de suruba sempre que tem oportunidade? Não. Você tem brinquedos eróticos na sua casa? Graças Não. a Amanda e Erika, sim. Você tem uma coleção grande e variada de brinquedos eróticos na sua casa? Não, só me deram o Tengag mesmo. Você possui mobiliário erótico na sua casa? Que seria mobiliário erótico? É tipo um balanço. Acho que é aquela cadeira, tipo do Good Boys. Sei, tipo sexo. Swing, né? Isso. Não, um vaso de pinto, uma coisa assim. É, e alguns figurinos eróticos? Não. Não. Você já fez troca de casal? Sim. Figurino erótico pra mim é sem roupa, né? Uhum. Melhor, né? Pelado sem roupa. Mas deve ser o povo que vai de enfermeira e então. Tal. Você é frequentador de casa van. De swing? Já frequentei, mas não com frequência. Você já fez alguma prática de BDSM? Só assisti 50 contos mesmo. Isso aí. Você faz alguma prática de BDSM? Eu reviso com as atores outro dia. Eu, inclusive, recomendo que tá hora. Você faz parte de algum clube de BDSM? Nossa. Não, eles são bem específicos no BDSM. Então, vamos lá, vamos a saber os resultados, né? Começando com o Leandro Chaves. Eu, 6 de 31 só. Então, que isso? Transante. Qual é a sua descrição? Você faz sexo como a maioria das pessoas. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Às vezes, não faltou vontade, só não apertou uma oportunidade. 28%. Fica com Deus, viu, jovem? Deus te cuide. Você, Darlan. Você marcou 17 de 31 dessa lista. Meu Você Deus. É transão. Tem a cabeça aberta e é só ficar sabendo de negocinho novo que você já está pronto para propor e experimentar. Aproveite e bons orgasmos para você. 91% dos quiz takers. You check it. É tipo não, mais do que you check it more than 91%. Tá? Você, Zanon. A minha foi 5 de 31. Tá? Gente, velho, não que Leandro. Cai o mito. Bateu meu recorde. Ai, ai. Você, Leozinho. Tirei 12 de 31. Aí ele fala gente! Que você... Ai, gente. Gente, eu sou pervertida, não. Mesmo? Sim. Uhum. Ó, você amo que apareceu sexo. Duas tartarugas comendo aqui. É, o meu apareceu um ratinho atrás do outro, sodomizando. Aí falou assim, você adora o sexo, só não é ainda um transão nível avançado. Continue se empenhando em ser esse animal sexual e talvez logo você consiga fazer sexo a três amarrado e em público. 74% a mais que os quiz takers. É, o meu foi 10 de 31, 62% a mais que os quiz takers, e é o mesmo que Leoz, a mesma coisa escrita. E o ratinho também? E o ratinho também, transante. O meu, a tartaruga maravilhosa que o Leandro mandou. O meu não é ratinho não, o meu é uma águia em cima de um curió. Gente, a tartaruga como? Gritando, gemene. Eu vou tirar o print pra vocês, peraí. A tartaruga tá gemeni, muito. Olha. Peraí. A tartaruga come... gemendo. Muito bom. Então vamos para o último teste. Vamos. Dessa noite, que é para saber se você é virgem. Mas aí não faz nem sentido, né? Eu tirei 17 de 31. Ah, vai que tem um plot twist aí. Tá bom, ai, vamos lá. Então vamos lá que tem. Primeira pergunta é, escolha... Caramba. Um filme sexy. Aí a gente tem E Sua Mãe Também, Ninfomaníaca, Pecado Original, 50 Tons de Cinza, Lúcia e o Sexo e Amizade Colorê. Porra, Amizade Colorê é super sexual mesmo, né? Vou ter que botar 50 Tons de Cinza, infelizmente, porque é o único filme... Eu vou botar E Sua Mãe Também. Lúcia e o Sexo até tem umas ceninhas assim. E Sua Mãe Também é só... Ai. Podre. Coloquei Ninfomaníaca porque vamos dizer que a gente é virgem da lâmpada escolher Eu coloquei Ninfomaníaca porque eu gosto do filme, não é só pelos sexos, mas também. Ah, tá. Então vamos lá. Com quem você passaria uma noitada? Salma Hayek, Zac Efron, Gael Garcia Bernal, Jennifer Lawrence, Megan Fox, Ryan Gosling, Tom Hardy ou Halle Berry? Nossa, os homens tudo pôde. O Ryan Gosling não faz. Só pra se fosse dar porrada nele, né? Essa cara é bota. E vamos de Zac Efron, né? Vamos de Zac, por favor. Vamos de Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. O Zac tá aí investindo no corpo, né? Até mais do que deveria. Que isso, gente? Que isso? Meu irmão entrou no quarto do nada e deu um grito. Não, vai entender, né? A próxima pergunta é: seu parceiro quer recriar uma versão erótica de uma série da Netflix, qual você escolheria? Eu já tenho a minha aqui, claramente. House of Cards, Sense8, Orange is the New Black, Narcos, The Crown ou Stranger Things. Eu fico com Sense8, obviamente. Sense8 já é uma versão erótica. Orange is the New Black, imagina só. Sense8 não vou não, porque ia ter suruba com o mozão, né? E não estamos fazendo a poligamia, né? Poligamia, imagina a versão pornô de narco. Deitado na farinha. Na cocaína, deitado no chão. Ô, Zanon, mas em Sense8 você pode ser só a Daniela. Ah, é? Só ficar observando, né? Só no DJ ali. Não, vou por Stranger Things pra fazer coisa com pisca-pisca. Amo! Vai então ter Demogorgon, hein? Ó, agora liga o Spotify, porque tem que escolher uma trilha sonora pra fazer amor. Aí a gente tem Way of Fit Miguel, Lotus Flower Bomb, Justin Timberlake, Future Sex Love Sounds, XXXX, D'Angelo, Untitled, Ariana Grande, Dangerous Woman, Led Zeppelin, Led Zeppelin 4, The Weeknd, Starboy ou Maluma, Pretty Boy, Dirty Boy. Vou de Starboy. Eu vou de Justin Timberlake. Angel. Eu vou de Justin Timberlake é também. Eu vou apesar de Justin, mas... Apesar que o DXX também é muito bom. O D'Angelo tem uma musiquinha mais melódica, assim, pra você meter. É bom. Eu vou de Justin, porque já imaginei as POC e tudo cantando Dangerous Woman pro boy, falando que eu sou uma Dangerous Woman. Vocês sabem que eu passei a vida achando que Starboy era uma música homoerótica, né? Sim. Uh-huh. Eu ouvi ele cantando I'm in love with a Starboy. Adoro. E era a mamada fucking Starboy. Darlan, o que houve que seu áudio ficou tão distante? É porque eu subi o headset sem querer, desculpa. Ah, tá. Vamos lá então. Nossa, podre isso aqui. Tá chegando droga no morro aí, hein? Qual casal icônico do cinema é... Escandida Extinção. Sandy e Danny de Footloose. Footloose? Não. É Footloose mesmo. Não, Leia e Han de Star Wars. Bella e Edward. Crepúsculo. Grease, verdade, Grease. É, Jack Rose, Titanic. Mia e Sebastian, de La La Land. Peter Parker e Mary Jane, de Homem-Aranha. Eu faria com Bella e Edward, só pela bizarrice. Eu com Jack e Rose. Sebastian com a Gemma Stone, porque o resto, olha... Ah, eu acho que eu faria com... Leia ia ter que morrer, né, pra fazer. Sei lá, talvez. Difícil. Peter Parker e Mary Jane. Ah, mas é Tobey Maguire, viado. Ah, mas é, né? Mas entre Tobey Maguire e Robert Pattinson de outra volta, viado. Não dá, né? Ryan Gosling. Ryan Gosling. Ah, tem Leonardo DiCaprio também, Daniel. É, eu botei Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Você tirou, não é virgem. Não, eu também tirei, não é virgem. Você já transou e sabe o quão maravilhoso pode ser. Parabéns. Ah, obrigado. Também tirei, não sou virgem. O meu obrigado, fica com Deus. O meu foi virgem. Você ainda não experimentou. O milagre do sexo, seja por escolha pessoal ou por outras circunstâncias que fogem ao seu controle. Mas ei, não tem por que se preocupar. Quando você estiver pronto, vai rolar. Se estiver pensando nisso, não tem problema. E aí é um gif da Katniss, I volunteer. Muito motivacional, né? Aqui é um gif de duas pernas se pegando. Aqui também. Então só Zanon que tirou na virgem? Sim. Olha aí. Caindo, máscaras caindo, né? Onde isso está do... Acho que ele tirou só 5, né? É, o problema ia ser se Darlan tirou 18 no outro lá de transudo e tira virgem nesse. É. Aí que ia ser puxadíssimo, né? Mas, Darlan Generoso, que belíssima canção iremos tocar para passar para o último bloco desse podcast. Eu vou indicar uma música muito maravilhosa de uma cantorazinha que eu descobri recentemente, chamada Manu Gavassi. Estou viciado nessa música dessa mulher. Se chama Áudio de Desculpas. Stream on Spotify. Muito boa, viu? Escutem, vão lá. Então vamos tocar... Manu Gavassi, a gente já volta. Eu só queria ser normal, mas eu não sou. É só puro trauma, confusão. E se quiser, te mostro meu melhor, te mostro meu pior. Te mostro a verdade, que é ser imperfeito e só. Que sonho ser estável, que sonho ser amável. Que sonho não botar tudo a perder, ser controlável. Mas eu sinto demais, me desculpo, faço errado. Ser de verdade tem um preço sempre pago. Só queria ser normal, sem ser clichê. Não ser emocionalmente dependente de você. Porque eu sou sempre assim. Difícil de ficar, difícil de viver sem mim. Desculpa se eu errei com você, gritei com você. Desculpa se eu te faço mal só pra me entreter. Eu só queria ser normal, eu só queria ser. Me desculpa se eu errei com você, gritei com você. Desculpa se eu te faço mal só pra me entreter. Eu só queria ser normal, eu só queria ser. Só queria menos culpa e mais amor. Poder contar, poder falar sobre o que for. Controlar os meus impulsos, ser menos visceral. Fazer mais sentido me faria menos mal. Só queria ser normal, sem ser clichê. Não ser emocionalmente dependente de você. Porque eu sou sempre assim. De ficar difícil de viver sem mim. Desculpa se eu errei com você. Gritei com você. Desculpa se eu te faço mal só pra me entreter. Eu só queria ser normal. Eu só queria ser. gritei com você. Desculpa se eu te faço um maço pra me entreter. Estamos de volta para o último bloco desse podcast de jogos maravilhosos, incríveis, porque chegou o momento mais aguardado por vocês, porque vamos fazer duas mentiras e uma verdade. Finalmente! Finalmente estamos aí, esse jogo incrível, você que esperou até agora vai ser recompensado, porque vamos começar com ele, o mito das histórias, Darlan Gênero. Ok, sou duas mentiras e uma verdade, né? Sou. Ok, deixa eu pensar. Eu não tenho nenhuma ainda, então vou inventar agora, viu? Vamos ver se eu sou bom em inventar na hora. Ok. Eu já fiquei preso fora da minha casa. Esqueci a chave dentro do apartamento. E a minha porta, quando vocês vierem aqui me visitar, vocês vão ver. Que ela é... Como é que funciona a minha porta aqui? Vocês vão ver quando vocês estiverem aqui. Se eu não trancar ela por dentro, eu só consigo trancar ela por dentro. Se eu bater ela e não tiver a chave, eu não consigo abrir. Eu não preciso, eu não preciso enroscar a chave do lado de fora pra trancar, entendeu? Então eu deixei a chave do lado de dentro e bati a porta, fui trabalhar. Quando eu voltei, como é que eu entro, né? Aí tive que ligar pro dono do apartamento. O dono do apartamento teve que vir aqui e tal, com a chave dele, pra poder abrir a porta. Essa é a primeira. Segunda coisa, eu já namorei duas meninas ao mesmo tempo, quando eu morava no Rio de Janeiro, aí em Quintino, quando eu era um pouquinho mais novo, tinha uns 12, 13 anos de idade. Terceira... Tinha começado a ejacular, né? Oi? É, tinha começado a ejacular. Na verdade, foi no primeiro dia que eu ejaculei e comecei a namorar. Terceiro e último caso, eu já vi 3 filmes no cinema no mesmo dia. Ah, jovem. Todas são muito críveis, né? Todas são muito críveis. Eu fico com a da chave, verdade. Eu fico com a do cinema, porque se ele disser que não, vai estar mentindo, né? Porque... três filmes, ó, 3 filmes no cinema no mesmo dia. Uhum. Pode mesmo perguntar? Dia. Pode. Alguma coisa? Claro. Que filmes foram? Cara, já teve vários. Eu sempre vou ao cinema e vejo vários filmes. Não, eu já vi, ó, quando eu era criança, vocês sabem que minha mãe e meu pai trabalhavam no cinema, né? Então eu ia pro cinema com a mãe e meu pai e eu via, sei lá, Aladdin 4 vezes, o mesmo filme. Ah, calma aí, são duas verdades e uma mentira, né? Não, duas mentiras e uma verdade. Duas mentiras e uma verdade. É, por exemplo, eu vi Aladdin umas 4 vezes no mesmo dia, eu vi Titanic umas 18 vezes na minha vida, e dessas 18 vezes na minha vida, pelo menos no cinema, foram umas 6 ou 7 vezes, porque meu pai e minha mãe trabalhavam no cinema, eu ia pro cinema com eles, ficava no shopping o dia todo, não tinha nada pra Sandy fazer, ia ver filme, exato. Então assim, foram vários filmes, o que eu me lembro agora com certeza foi Aladdin quando eu era mais novo, Titanic com certeza, mas não foram 3 vezes no mesmo dia, porque o filme tem 3 horas e pouco, mas pelo menos duas vezes ou uma vez e pouca. É, aqui na Polônia mesmo, às vezes eu vou ao cinema, mas eu não tenho certeza se foram 3, mas pelo menos 2 eu vejo, mas assim, ao longo da minha vida eu vou ao cinema desde que eu tinha 10 anos de idade, então pensa aí. Eu fico com a verdade da chave mesmo, da porta do apartamento. Quer perguntar mais alguma coisa ou não? Fica à vontade. Eu acho que a verdade é de namorar as duas menininhas ao mesmo tempo. É, me pareceu bem da Holanda, dos meninos também, mas eu vou com a do cinema, porque até na Polônia com esses vale aí que ele tem, deve ter um dia que ele tá inspirado, vai lá. É, Zanon, só falta você. Zanon, Dead. Ficou tão emocionado sem saber qual é que... Caiu. Dead mesmo. Deadwood, gente. Ficou sem saber o que fazer. Ficou desnorteado. Zanon não pode atender agora, porque Zanon is dead. E aí, Darlan, quem acertou? Então, só pra recapitular, Leózio acha que é 3 vezes no cinema, Sassi acha que é 2 namoradas ao mesmo tempo, e Leandro acha que é a chave, né? Isso. Uhum. É, e é o cinema... Ah. Ver 3 filmes, porque apesar da chave eu já ter ficado preso do lado de fora. Eu lembro que tu contou isso uma não, vez. Mas não porque a minha porta não tranca do lado de fora. Foi uma meia verdade. Eu dei uma floreada pra parecer que era verdade, mas não é. Olha, o dono da casa não precisou vir aqui. Não foi, tu esqueceu ela do lado de fora e a vizinha eu pegou, esqueci, não foi isso? Exato, esqueci ela do lado de fora, e aí a minha vizinha de baixo pegou, aí eu fiquei esperando, tocando o interfone das pessoas pra pedir ajuda. E aí a vizinha... Aí eu descobri que a vizinha é brasileira, etc, blá, blá, blá. Mas foi. Eu lembrava de algo assim, por isso que eu escutei a chave. Mas Leózio então acertou. Muito bem, então um ponto pra Leózio. Leózio, você agora. Vamos lá, eu peguei o tema aqui, travessuras infantis, né? Então, vou contar 3 fatos da minha infância, que podem ser verdade ou não. Então, quando eu era criança, eu mijei na cara da diretora da minha escola durante uma briga. Que rebelde. né? Sou rebelde. Eu ofereci um copo d'água pro meu pai e servi com detergente dentro. Ah, pensei que tinha cuspido, já ia ficar nervoso. Né? E eu fui parar no hospital todo picado, Macaulay Culkin, depois de botar fogo no enxame de marimbondo. Maravilhoso, gente. Como é que é? Você mijou na professora. Na diretora. Dei um copo d'água com detergente pro meu pai e botei fogo no, na casinha de marimbondo e fui pro hospital picado. As três posso fazer pergunta? Criança faz. Pode. É. Quantos anos você tinha quando você mijou na diretora? Tinha uns 9. E ela tava brigando com você e por isso que você mijou? Qual foi a situação? Ela foi brigar comigo, me pegou no braço dela, assim, ficou me sacudindo, querendo me acalmar, e aí eu... Você botou pra fora e mijou na cara dela? Sim. Entendi. É, o detergente pro seu pai foi, tipo, ele pediu água e você botou, ou você tava brincando de alguma coisa? E... Eu perguntei se ele queria água, que é uma aguinha, papai. Aí ele falou que sim, aí eu dei uma temperada. Entendi. Ah, fez de propósito! Sim, eu acho malvado. Eu acho que a detergente é mentira. Eu acho. Porque mijar na de professora é uma coisa que eu faria. Quem não? Mas com 9 anos... É, eu também achei 9 anos meio puxado. Eu acho que você já era um pouquinho melhor que isso. Provavelmente você deveria ser uma... Não sei, acho que você não era uma questão encapetada, assim, pra mijar na diretora do teu... Se fosse mijou num outro coleguinha, quem nunca? Eu já fiz. Ok, né? Ah, cara, eu vou ficar com um dos marimbondos. É. Eu também. Eu tô na dúvida entre o desinfetante, o detergente e mijar na professora. Eu acho que eu vou. A mentira é mijar na professora. Ah, é verdade que eu tenho que descobrir, é, né? É verdade isso. Ah, tá. Então, mijar na professora eu acho que é mentira. Detergente. Eu vou ficar com o detergente como verdade. Tá. Só eu fico com o maribondo. Maribondo. Maribondo. Não, a verdade é do detergente. É, gente! Foi uma das poucas vezes que apanhei na infância. Com razão, né? Querendo envenenar o próprio pai. Com... Pois é, menino. Detergentes, que absurdo, Brasil. A própria Paola Bratt. Sim. Leona Vingativa, né? O pior é que eu nem tava com raiva do meu pai nem nada. Foi só, tipo, acho que seria divertido ele beber detergente. Jorge se apostou. Jorge ele se achou apostou divertido, Leózio? Ele não achou, não, menino. Ele não achou. Pô, mas se ele achasse, ele não teria batido, né? Não achou muito divertido, né? Não adoro. Achou. Não sei por quê. Uma coisinha, uma brincadeira, uma bobeira pois dessa, é. Né, Ju? Essa mijada aí, menino, foi um menino que era da minha sala, que foi, assim, o assunto da escola pelas próximas 2 horas, né? Que era muito tempo nessa época. Uhum. Porque esse menino tava muito louco, por algum motivo, a nossa diretora era tipo diretora do carrossel, sabe? Super disciplinadora e tal. E aí ela foi, tipo, segurou ele, assim, ele se debatendo, ele bem vermelho, ele era branco e ficou um vermelho, um camarão, assim, ele ganhou o apelido de camarão até. E aí ele pegou e deu uma chá, sabe? Uma... Gente! Realmente batizou a cara dela. Puxadíssima, hein? Uhum. Meu Deus. E aí, Leandro Chaves, vamos lá, você agora. Olha, seguindo aí, tem, a... que tem um novo clássico aí, tipo, usava cueca até os 15. Não, acho que dessa vez não tem, não. Vamos lá. Vou seguir pro lado da infância igual a Leose. É a primeira que foi meu primeiro beijo na boca, eu tinha 10 anos de idade. Foi com uma coleguinha aqui da rua que eu era apaixonado. E a gente foi pra um... A gente tava brincando na casa de um colega meu, aqui perto, que ele tinha, atrás da casa, tinha um barranco que dava pra Avenida Brasil. E esse barranco era bem alto e lá no final dele tinha uma vala. E aí quando eu me aproximei pra dar um beijo nela, eu escorreguei, pisei em falso, caí. E morreu. Fui parar assim lá na vala. Fui parar lá na vala, todo cheio de merda, todo ralado. Cheio de merda? É, porque era vala de merda mesmo. Que gostoso, hein? Que lembrança gostosa do primeiro beijo. O segundo fato é que na quarta série a gente tinha aula de educação física e não era a última. Não era o último tempo, era assim, tipo, no meio da tarde. E aí, depois de uma aula de futebol, o professor exigiu que todo mundo fosse tomar banho, né, no vestiário, pra ninguém assistir a aula fedorento. E eu não queria, mas ele obrigou, senão ia tomar suspensão. E aí, quando eu entrei pra tomar, fui inocente, deixei minha roupa e minha toalha do lado de fora, e meus colegas levaram, tive que sair no pátio pelado, chorando pra pedir o professor minha roupa. E a terceira, eu tinha um pouco mais de um ano de idade e minha mãe tava trocando minha fralda, ela conta isso até hoje pra mim. Ela tava trocando minha fralda e eu peguei uma vaquinha de chumbo que tava na estante da minha avó, engoli, e ela começou a se desesperar chorando, porque eu comecei a ficar roxo. comecei a ficar roxo, ela desesperada, e meu tio viu minha mãe chorando, perguntou o que era, aí ela avisou, meu tio me pegou igual desenho animado, assim, pelos pés, e ficou sacudindo a minha cabeça pra baixo até que a vaquinha caiu e eu voltei a respirar. Nossa. Olha, pra mim... fake news, a do colégio, com certeza fake news, fake, muito fake news, muito, muito fake news. Pra mim, a verdade é o beijo na boca. E vocês? Leandro, conta de novo a do beijo na boca, por favor. Então, a do beijo na boca era uma menina, que é uma colega aqui da rua, que eu era muito apaixonado por ela, eu tinha 10 anos. Qual o nome dela? Gisele. E aí, a gente foi pra... Gisele é minha avó. A gente queria muito se beijar. E aí, pra não ser na casa dela nem na minha casa e a gente ter medo de alguém pegar, a gente foi pra essa casa do meu colega, que é numa rua acima da minha, que dá pra Avenida Brasil e tem um barranco, que ela é uma casa tipo no alto, assim. É a rua, ela é acima do nível da rua. E aí, nesse barranco, quando eu fui chegar nela pra beijar, eu pisei em falso, tinha tipo uma pedra solta, e eu escorreguei e nem cheguei a beijar de fato, assim. Só quando eu encostei, eu escorreguei, caí e fui parar lá no valão de merda. E o que você fez depois? Mandou ela chamar sua mãe, ficou lá esmerda? Então, aí... Chorou? Não, eu chorei, claro, porque eu tinha 10 anos de idade. E aí ela foi chamar os pais do menino lá, do meu colega, e aí eles que desceram, foram lá me pegar, e eu tava cheio de merda na roupa, e tive que tomar banho no tanque da casa deles, aí chamaram minha mãe e meu pai pra me buscar, só que no caso só foi minha mãe. E eu ainda apanhei quando cheguei em casa. Entendi. Gente. Entendi. E aí? Não sei. Eu acho que é da roupa do que roubaram. O que? Aí, calma aí. O Eduardo falou que acha qual que é verdade? Eu acho que é barranco. Tá, e Leoz também. Ah, eu acho que é que roubaram sua roupa depois. Tá bom. Eu acho que a roupa é muito fake. É muito fanfic. De coisinha de série. O Evil pegou a roupa e tal, escondeu, não sei. Eu vou ficar com a do barranco também. Vamos ver. Então, vamos lá. Todos erraram. Quê? Todos erraram. O do barranco foi verdade, mas eu tropecei. Quando eu ia cair, a menina me segurou. E aí ela me segurou, me puxou pra cima e a gente conseguiu se beijar normalmente. Nossa, romântico, gente. Segurou. Né? Pois é. A da quarta série foi mentira. Aconteceu, mas não aconteceu comigo. Foi com o meu colega. E por isso que eu tenho trauma. Até o meu segundo grau, eu fiquei com trauma de tomar banho em banheiro de escola junto com o pessoal da minha sala por causa disso. Mas não foi comigo. E a verdade foi a de um aninho de idade. Aconteceu mesmo. Minha mãe ficou desesperada. Se meu tio não tivesse ali, era capaz de eu ter morrido. Que eu fiquei todo roxo. E ela falou que meu tio literalmente me sacudiu de cabeça pra baixo. Como se fosse um desenho animado quando querem tirar coisa do bolso. E você vomitou a vaquinha de chumbo. E a vaquinha saiu da minha garganta. Olha, eu acho que o começo, quando você falou, minha mãe conta essa história e tal, achei muito incrível. Mas quando chegou na vaquinha de chumbo, eu não conseguia acreditar. Era uma vaquinha. Fake news. E engraçado, exato, que minha avó tinha essa vaquinha. Cara, eu lembro que eu com, sei lá, 12 anos de idade, essa vaquinha ainda existia, sabe? Aí toda vez que eu pegava ela, minha mãe me contava a história, assim. E aí, é claro que eu não vou lembrar porque eu tinha um aninho de idade, mas ela contava, minha avó... falava, contava também, meu tio contava, falando que ficou com medo até de quebrar o meu pé, porque por um aninho me virar pra baixo, coisa assim. Uhum. Então essa é a história verdadeira. Todo mundo errou. Adoro. Olha aí, se deu bem. Um ponto pra Leandro Chaves, então. E aí, Zanão, quais são as suas histórias? Vixe, já foi todo mundo? Já. Puta que pariu, eu não pensei. Não, falta o Sasser. Não foi também. Vai, Sasser, depois eu faço a minha. Ai, ai, amo. Então tá, vamos lá então. A minha primeira sentença, né, a primeira história, é que quando eu tava na segunda série, eu tinha um melhor amiguinho. Tipo, a gente era realmente muito amiguinho de escola e tal. Meinha. Uhum. Não, não. E aí, um dia a gente tava lá na sala fazendo um trabalho, e aí ele quis pegar a minha lapiseira. Não. Isso é só um pouco mais velho, agora ainda não tá acontecendo. Aí ele queria pegar minha lapiseira, e eu falei que não ia emprestar, e ele ficava insistindo que queria pegar minha lapiseira. Eu falava que não, até uma hora que eu me emputeci e enfiei a lapiseira no olho dele. né? Acho que você já contou essa. Eu acho também. Por sorte, não pegou no olho, né? Só deu um cortinho, seguiu o baile, mas foi o suficiente pra eu ir pra direção e chamarem minha mãe na escola. Uhum. Né? Foi o suficiente. A segunda é que eu trabalhei um tempo com... Trabalhei não, muitos anos, né? Com atendendo clientes. Em apartamentos e tal, né, como técnico em eletrônica. E uma dessas vezes eu fui atender um concerto de interfone no apartamento do Falcão do Rapa. E foi na época que ele tava namorando a Débora Seco. Aí você tatuou a Débora Falcão, amor eterno. E aí eu tava lá consertando o interfone e a Débora Seco apareceu sem blusa na cozinha pra pegar água e depois voltou pro quarto. Como se nada estivesse acontecendo, como se eu fosse absolutamente ninguém. Mas você, né? Pra ela, não é, né? E a última história é que em 2000 eu pulei de uma laje pra outra pra pegar uma bola. Gente, parkour. E eu pulei de uma laje pra outra. Chamou de Homem-Aranha, né? E eu quebrei todos os dedos do meu pé. E depois eu fiquei quase 12 horas sem falar pra ninguém que eu estava sentindo uma dor inacreditável. E aí depois eu tive que ir pro hospital e enfaixar o pé e coisas do tipo. Mas acho que você já contou esses casos no outro Duas Mentiras e Uma Verdade. Será? O do pé. É o da lapiseira. E o da lapiseira, com certeza. Porque eu me lembro que você contou isso. Mas eu não me lembro se era mentira ou se era verdade. Eu acho que o da lapiseira é verdade. Eu lembro que você já contou. Muito horrorizado, cara. É, eu acho que o da lapiseira é verdade. Eu lembro que esse do pé, você também já teve um caso que você botou o tênis e você contou que você tinha colocado tênis e tinha escondido, ninguém sabia que você estava sentindo dor. Teu pé virou uma bola e não sei o quê. Eu lembro desse caso. Eu acho que a verdade é o do pé. Eu acho que é o da lapiseira. Já não. Eu acho que é o da lapiseira, porque eu acho que ele já contou. Mas eu não sei se foi esse caso. Pode ser que ele alterou um pouco e aí vira uma mentira, né? Mas eu acho que... Assim, já que todo mundo votou, eu acho que o da lapiseira aconteceu, mas não foi na segunda série. Eu acho que o do Falcão aconteceu, mas não teve nada da Débora Seco. Então eu fico com o do pé. É, a Débora Seco sem pelada, sem roupa na cozinha, com certeza não aconteceu. É. Sim. Agora a lapiseira, beleza, pode não ser na segunda série, mas que ele tacou a lapiseira no olho do colega, ele tacou, que eu tenho certeza, que já falou que fez isso. Agora, o pé que eu não lembro, então eu vou arriscar na lapiseira, se não for, paciência. KKK beijos, né? E aí, Stassi? Então, Leózio... É, lapiseira, Darlan lapiseira. Sim. E vocês anão pé. Não, isso. Eu sou lapiseira. Então, pé. Três lapiseiras e você no pé. Leandro Chaves acertou, foi o pé. A lapiseira não foi na segunda série, foi na terceira série. Ah, então, mas aí é verdade. Aí é demais. É uma meia verdade. Ah, mas aí você que a gente adivinha a série que você tava? Pois é. E no caso, não tinha um trabalho, ele não tava, ele simplesmente tava me irritando realmente. Não, achei trapaça. Foi um momento de descontrole só. Do Falcão você já tinha me contado, e eu não tava lembrando dessa parte da Débora Seco. Por isso que eu a Débora Seco nem saiu do quarto no dia, ela tava lá, mas ela nem saiu do quarto. E você, mas nesse dia do parkour de Taubaté que você fez de uma laje pra outra, foi tipo, foi literalmente tipo, sei lá, Matrix? Tá pulando? Eu pulei de uma laje, era uma laje em cima, pulei pra uma laje embaixo, 2 metros de diferença, e eu apoiei o peso do meu corpo todo num pé só. Sim. Olha. E eu sempre fui pesado, né? Então, não deu muito certo. Depois disso, nunca mais fez parkour na vida, né? É. Exato. E o nome dela era Selena Gomes. E aí, Zanão, você agora? Então, vou fazer uma tour de famosos, né? Ah, achei que o Zanão ia dizer assim, eu fui num ônibus, e aí era tal ano, e aí eu peguei o cara, mas não era nesse ano. No final era verdade. Então, a primeira é que eu já fui num desfile que tinha Daniela Sicarelli e Paulo Zulu. Olha. Porra, aí sim, hein? Eles me viram e me deram um tchauzinho, me senti muito que eles me conheciam. A segunda é, eu já fui nessas baladas que vem as drags de RuPaul, né? Uhum. E eu catei uma dessas drags de RuPaul, mas eu não posso falar nada. Porque ela fez me prometer pra não acabar com a carreira. Assinou o non-disclosure. Isso. Assinei o embargo. Uhum. Ah, é. E o embargo não cai nunca, esse aí, né? É, esse aí é vitalício. Adoro o plot bom, Michel. Ai, ai. E a terceira? Gente, eu tinha inventado, agora eu já não sei. Sabemos que é mentira. Ai, meu Deus. Caralho, eu tava com ela na ponta da linha na hora que ficou as outras, já esqueci. Então vocês têm uma mentira e uma verdade. Adoro! Então tá, a verdade é do Paulo Zulu e da Daniela Scarelli. É, a verdade é do Paulo Zulu e da Daniela Scarelli. É, eu acho que, porque apesar de saber que você vai nas baladas de drag, eu acho que se tivesse no Disclose, você não ia nem poder falar que ficou com algum, então... Qual é a primeira mesmo? Foi no desfile. Pegou o Paulo Zulu e a Scarelli. E elas mandaram um beijinho pra ele. Eu acho que é essa, porque a da drag da RuPaul, você não falaria se você tivesse o Don't Disclosure Agreement. Too much information, né? Sim. Pronto, posso falar? Pode. É a da RuPaul. Que? Mentira, da Scarelli. Ia ser o maior tombo de todos. É. Ia ser mesmo. Maravilha. Nossa cara fica como? Rajado no chão. Olha. Então vamos fazer uma última rodada. Ah. Não, eu tinha pensado numa maravilhosa que todo mundo ia acreditar, mas aí eu esqueci. Ah, então não era tão maravilhosa assim, né, Nen? Não. Vamos fazer então uma última rodada aqui pra gente encerrar esse podcast. Vamos começar com o Leozinho agora, então. O tema que eu escolhi agora é perrengues em viagens, né? Perrengues chiques. Perrengues chiques. Então, o primeiro é que eu me caguei um pouquinho, assim, de leve, no avião, porque ninguém desocupava nenhum dos banheiros, eu tava lá de pé, né, me contorcendo, e as pessoas simplesmente não desocupavam. Mas, assim, de leve, viu, gente? Nada... Uhum. Só uma freadinha. Exato. Aí, o outro é que eu paguei de novo a minha entrada caríssima do tour do Harry Potter, porque eu ficava tentando encontrar o comprovante no celular e simplesmente não estava em lugar nenhum. E aí, a gente já estava chegando lá e eu não tinha. E a terceira é que eu passei grande parte de uma viagem todo perebento com uma alergia misteriosa que surgiu durante a primeira noite. Eu fiquei todo me coçando, todo cheio de coisa. Eu fico com a do Harry Potter, que isso pode acontecer também. Fácil. Né, eu fico com a do avião, da cagada no avião. Porque eu lembro de você contando alguma tour desse negócio do Harry Potter e não tinha dois ingressos. Eu lembro que você, acho que você tinha pensado que tinha perdido, mas não perdeu. Não, nossa, mas tá muito aí, de crack. Mas no caso aqui, ele disse que ele teve que comprar outro, então... É, mas eu acho que não chegou a precisar disso, não. Eu acho que não. Ele já contou essa história também. Eu não lembro, eu acho vou ficar com essa. E eu lembro que é da Pereba também na viagem, acho que já contou alguma coisa sobre. Então vou ficar com a cagada no avião. É da cagada no avião qualquer mesmo? Que eu não vou nem... Que o ninguém saia do banheiro e aí eu dei uma levezinha assim. Uma bufa. Isso. É, eu acho que é essa também. E aí, Darlan? Ah, é difícil, hein? Porque Leoz não entende bem. É. Eu acho a da cagada do avião, eu acho que é bem incrível. Uhum. Né? Porque quem nunca? Mas já do Harry Potter, eu fico meio com o pé atrás. Repete eu de novo. Fiquei. Repete de novo a do Harry Potter, Leoz, só pra garantir, por favor. É que a gente tava no ônibusinho pra ir lá pra tour já. E eu tava procurando no celular o comprovante, né? Porque eu já tinha comprado online. E aí não achei de jeito nenhum, tive que chegar lá e ir na bilheteria de novo. 40 libras. Isso foi na Disney Paris? Não, foi em Londres. Ah, do coisa do Harry Potter em Londres. Isso. Tá, entendi. E você tava com quem? Tava com o Luciano Taylor, não. Entendi. Tá. Eu acho que eu vou ficar com a do Harry Potter. Leandro falou já? Falei, Harry Potter. Tá. A do Harry Potter aconteceu com a Amanda, que teve que realmente comprar o... Viu? Eu ouvi o Sed. É, ela tinha comprado no cartão da Erika e tal, e não sei o que, a Erika ficou procurando de longe, a Amanda também, e aí lá desesperada, quase não entra no ônibus já. A da cagada quase aconteceu, porque eu realmente estava com muita dor de barriga, foi a vez que eu viajei de executivo e eu mal aproveitei, mas eu não cheguei a molhar, e a verdadeira é a Pereba. Eu ainda pensei nessa. É, menina, a Pereba tava... por uma IST, né? Não, pior que não. Eu tava dormindo de boa, comecei a coçar o pulso, assim, o punho. E aí, quando eu vi, tava cheio de coisinha e tal. Aí eu fiquei depois todo cheio de coisa, o Henrique me medicou e tal. Fez um diagnóstico. Mas foi uma viagem, assim, que eu fiquei o tempo inteiro me coçando e pensando, assim, onde vai aparecer a próxima, né? Que droga. Meu Deus, que horrível. E aí, Darlanzinho, vamos pra próxima? Pera aí que eu tô pensando. Segura aí um minutinho. Vem aí. Ah, eu tenho já pronto. Então vai você. Vai lá, Léo. Vamos lá. Também seguindo o Leózio com viagens. É, minha primeira viagem... minha primeira viagem sozinha eu tinha 12 anos. Foi quando eu fui pro Espírito Santo passar janeiro, mês de janeiro todo, e o carnaval. Sendo que minha avó tinha ido antes e eu fui depois. Então, minha avó Dorothy, minha outra avó. E aí eu fui sozinho, fui de ônibus, né? Porque daqui pra lá, a gente, geralmente é o pessoal que só vai de ônibus. E minha tia mora em Vila Velha e a rodoviária lá é em Vitória. Então, eu cheguei em Vitória sozinho, achei que poderia me virar sozinho de chegar lá e me perdi no meio da Grande Vitória e tive que ligar a cobrar pra minha avó pedindo pra alguém me buscar lá no centro de Vitória. A segunda era um carnaval, eu devia ter uns 13 ou 14 anos, e eu tava em Búzios com a minha família toda, e aí a gente foi conhecer pela primeira vez a praia de João Fernandes, que é tipo uma ilhotazinha, bem pequenininha a praia, só que sabe aquelas praias que você dá dois passos e, tipo, já tá com a água acima do pescoço? É tipo assim, lá. E aí eu pisei em falso e comecei a tentar, eu não sabia nadar na época. Pisar em falso do Leandro assim, não, eu falei até errado, não é pisar em falso, eu pisei, era tipo um buraco que tinha, esses buracos que tem. E aí eu escorreguei, fui mais pra baixo. Já rolou na lama, né? Eu não sabia nadar, aí fiquei batendo o braço, tentando voltar, e a praia tem muita correnteza, aquela praia lá. E o meu tio tava, sei lá, a dois passos de mim, com a água no pescoço e rindo da minha cara, achando que... Ah, tu tá brincando. Você tava de brinks. É, e eu quase morrendo afogado, já bebendo água, com a cabeça baixando e levantando e já chorando e gritando. Aí ele percebeu que era que eu não tava brincando e me deu um puxão pelo braço. E a outra foi em Paraty, a primeira vez que eu fui pra Paraty, foram só eu e meus primos, eu já tinha 16 anos, e a gente lá, andando na rua ali principal de Paraty, é aquela rua que é tipo cheio de, é toda cheia de pedra, um PM parou... Ele fala como se a gente conhecesse aquela ruazinha ali. É porque assim, Darlan e o Sasser talvez conheça, tipo a Rua das Pedras em Búzios, é uma rua rústica, e aí tem um PM parou a gente, ficou cismando que éramos bandidinhos, meliantes, e aí levou a gente para a delegacia, ficamos detidos lá por umas 3 horas, mais ou menos, 3-4 horas, e aí tivemos de novo que ligar para alguém em casa, para alguém sair daqui, de onde eu moro, ir lá em Paraty, buscar a gente, e vou trazer pro Rio de Janeiro de volta. Paraty, mais ou menos 2 horas daqui. E aí, Zanon? Eu acho que é a da viagem, que ele foi viajar a primeira vez com 12 anos. De okay. Vitória? Isso. Certo. E aí, Leozinho? Eu acho que é sair da lama do seu tio rindo e tal, que você sempre tem um tio sádico na história, então. Eu também acho que é do falso e falso na água também. É, eu acho que essa da polícia parar e tal, eu acho muito difícil, que senão você já teria se cagado todo, morrido do coração. Eu acho difícil ter acontecido. Então eu vou ficar com o passo falso também. Foi todo mundo já? Foi. Já. É, então, vamos lá. A verdade é a de Búzios, que eu quase morri afogado. Aconteceu mesmo. Meu tio achando lá na... que eu tava de sacanagem, fingindo que eu tava bebendo água pra caramba, já a correnteza me levando, e eu esticando a mão pra ele me puxar, e o babacão lá rindo, achando que eu tava de sacanagem. Aí ele me puxou e graças a Deus não morri. A de Paraty não aconteceu, nunca aconteceu, nunca fui a Paraty, quero muito ir pra Paraty. É bom que ele não, nunca foi e fala da ruazinha lá. É porque eu vejo muita foto de pessoas que vão pra lá, aí eu sei como é que é. É o Potio, né? Isso. E a primeira de Vila Velha não aconteceu porque eu fui de carro, eu não fui de ônibus. Tu que bem. E aí, Darlan, pensou? Pensei. Tá aqui, vamos lá. Soninho. Vamos lá. Meu primeiro fato é que eu, quando era mais jovenzinho, trabalhava no centro do Rio. É, e aí tem aquela Saraiva lá da Rua do Ouvidor, sabe? A Saraiva da Rua do Ouvidor? Uhum. É aquela Saraiva de 2 andares. Bem ali na ruazinha, né? Isso, era a ruazinha de pedra, sabe? Igual a Rua das Pedras ali de Búzios. a Saraiva lá, ela sempre tinha um espaço pra evento, né? E aí eu tava passando em frente e tava aquela ex-BBB, Natália, sabe? Aquela Natália. A Loura? A Loura. Assinando a Playboy dela. E aí eu entrei e pedi um autógrafo e tem a Playboy autografada da Natália. Garoto. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é recente. Eu já peguei a Sabrina ali. Eu já peguei a Playboy autografada da Sabrina ali. Já pegou a Sabrina? Não, a Playboy da Sabrina. Ah, tá. Sempre tem assinatura de revista ali naquela Saraiva. É, o segundo caso é recente, né? Vocês sabem que eu caí aí, me acidentei de cara. e aí, devido a isso, passei por muitos exames, muitos testes e tal, uma barra. E aí, devido a todos esses exames que eu passei, eu descobri dois fatos. O primeiro fato é que eu tô com a pressão dos meus olhos muito alta, e por isso eu tô com risco de glaucoma na idade avançada, então eu preciso cuidar, real oficial, usar óculos, etc. Mó barra. Por isso que eu tô sentindo muita dor de cabeça, etc. E o terceiro caso é que depois que os meus resultados saíram, eu descobri que o meu nariz tá quebrado. Viado. Então, meu nariz tá quebrado. Jogou a televisão em cima dele. E eu não sabia que meu nariz tava quebrado. Eu tava sentindo mais dor de cabeça. Tava com o nariz quebrado e não sabia. É isso. Vou mandar pro Sérgio essa barra. É o tema do próximo Sérgio. E aí é isso. Esses são os meus três casos. Gente. Entendi. E aí? Calma aí, um é do tombo e que descobriu no exame a glaucoma, e o outro é que você descobriu recentemente que tem o nariz quebrado. Não, devido ao tombo, o tombo aconteceu. Sim. E aí, devido ao tombo, depois que os meus resultados saíram, que eu fiz uma radiografia, né, da cabeça completa, o MRI, aquele que você deita. MRI. E entra na maquininha lá e o cara tira a chapa da tua cara. Da tua cabeça do crânio. Joey's Extraordinary Playlist. Isso, quando saiu o resultado, a neurologista tava olhando e falou assim: ah, mas você tá com o nariz quebrado. Eu falei: ah, como assim tô com o nariz quebrado? Tô sentindo nada, tá normal. Ela: não, olha aqui, ó, tem um espaço entre a base do seu nariz e não sei o que, tá quebrado. Então aí tem essa barra que o meu nariz tá quebrado e eu não sabia. Como se resolve isso? Na verdade, eu marquei o otorrinolaringologista pra ir, né? Eu vou essa semana, né? Tem que esperar calcificar de qualquer forma, né? E aí, mas eu acho que o cara não vai ele querer quebrar. Ele vai engessar seu nariz? Não, eu acho que ele vai ter, se realmente não tiver como consertar, ele vai ter que quebrar o meu nariz inteiro, né? Vai ter que quebrar direito o meu nariz pra ele consertar, né? Só de pensar já deu dor. Vai botar a plaquinha dentro do nariz e tal, pra ficar quebrado e consertar direito. Eu vou ficar com essa. Eu vou ficar com essa porque. E tem o glaucoma. Eu vou ficar com a do nariz porque eu tinha um amigo que eu trabalhei com ele e aconteceu a mesma coisa. Ele tinha o nariz quebrado, assim, há muito tempo. Ele não sentia dor, não alterava a voz dele, não causava nada, mas era quebrado. E aí ele, pra fazer essa cirurgia, o médico teve que fazer isso. Quebrou todo o nariz pra reconstruir ele direitinho. Então eu vou ficar com essa porque parece ser um caso bem. Parece bem verídica. Real. E aí, Leozinho? Eu acho que é do nariz. Também? Será? Então eu também vou ficar com o nariz também, por causa da riqueza de detalhes. Pois será, gente? Às vezes eu sou sociopata e. Consigo contar com bastante detalhes. Será? Esses detalhes foram impressionantes. E vocês só me perguntaram do nariz, eles me perguntaram do olho. Não, é porque do olho eu acho que não é, porque do olho você tem que rolou o plástico. O olho do Kratos. Isso. Como é que é? Rolou o negócio do Kratos. Do Kratos no olho. Entendi. Você tinha comentado isso com a gente. Teve explode. Você tava com alguma coisa no olho por causa do. Tá só plasmose. Isso. Por causa da convivência com o gato. Exato. Mas a pessoa pode ter os dois. Não contaram pra vocês? Não, mas eu acho que ia ser too much. Era? Tá bom, vamos lá. Eu fico com o nariz mesmo. Tá, e Zanon? Zanon não tava ouvindo, então ele não fica com nada. Então, gente, a Playboy, eu tenho a Playboy, só que não é da Natália, é da Grazi Massafera. Então, não é verdade a Playboy da Natália. Do olho, é verdade. Eu tenho pressão alta no olho, eu tenho princípio de glaucoma. Mas eu não descobri isso no meu exame do acidente. Eu descobri isso tem um ano e pouco, há um ano e pouco atrás, antes do Kratos, antes de tudo. Por isso que eu uso o colírio pra controlar a pressão do olho, etc, blá blá blá. Mas é uma coisa que realmente eu tenho, então não é verdade. E a verdade é o nariz quebrado, que eu caí, meu nariz tá quebrado e eu não sabia. E aí eu tô com um relevo no meu nariz, assim. Mas eu gostei, tá até mais bonito. Achei que deu uma... deu uma valorizada no nariz. Socorro. E aí, Zanão, pronto pra sua segunda remessa? Eu esqueci, mas já lembrei o que eu vou falar. Então vamos lá. Esse plot costumava ser uma cirurgia. Então vamos, histórias de faculdade. Opa, finalmente esse podcast, hein? Prometeu. Graças a Deus. Na verdade, é histórias do meu curso, porque me formei biólogo hoje, né? Ah, eu pensei que era histórias do meu cu. Claro. Não tenho tantas, infelizmente, mas se quiser, é só entrar em contato, gente. Meu tá ali embaixo, você vai no meu Twitter, manda uma DM, que... Então. A primeira é que eu, antes de começar a biologia, eu fiz 6 meses de letras. E aí, como biologia sempre foi meu sonho, eu saí de letras e fui fazer biologia depois, que eu não tinha dinheiro pra pagar a faculdade, né? Aí por isso que eu comecei a fazer letras e depois fazer biologia. A segunda é que eu fazia, na verdade, história. Eu fiz 3 meses, porque eu achei que eu ia ser muito historiador. E aí decidi fazer biologia depois, porque eu sempre quis fazer biologia. E a terceira é que eu decidi fazer biologia 1 semana antes do vestibular. Nossa, meu Deus! É muita tudo... biologia. Tudo educacional. Eu fico com a primeira de que você chegou a fazer letras e mudou para biologia, porque você tem um diploma de jornalista de um curso que você fez. Então, a área do jornalismo, bem ou mal, tem uma ligação com a parte de letras, né, humanas e tal. Então, pode ser que isso seja verdade. Eu vou ficar com a história, na segunda. Eu me perdi já, não sei qual que é a verdade. A primeira eu fazia letras, aí 6 meses e parei, porque eu queria fazer biologia, mas não tinha dinheiro, aí eu fiz primeiro letras, depois fiz a biologia. A segunda eu fiz história 3 meses, porque eu jurava que ia ser muito historiador, mas aí falei, não é pra mim. Fui pra biologia depois. E a terceira é que 1 semana antes de vestibular eu decidi fazer biologia. Mas você, no passado, você não tinha que escolher o curso que você queria antes do vestibular? Eu lembro que quando eu fiz era assim, a gente ia ter a mesma idade. Então, não, sim, olha, isso, é. Eu isso acho aí, que essa é a mentira. Uma semana antes de me inscrever pra fazer o vestibular, eu escolhi biologia. Ah, esse daí eu acho que pode ser verdade, porque todo mundo faz isso. Eu, quando me inscrevi, não fazia ideia que eu ia fazer economia. Tanto que eu me inscrevi pra geografia e só fiz economia depois. Nada a ver. Eu acho que é essa última aí. 1 semana antes de se inscrever no vestibular. Porque é uma coisa muito normal. Nem todo mundo tem a vocação de, oh, meu Deus, quero ser alguma coisa. Ainda mais quando é muito novo. E aí, Leozinho? Eu acho que é de que Darlan falou também. Muito bem. E tá, e aí, Zanão? Qual é? E você? Eu falei história. Ah, tá. Então, é a última, assim, 1 semana antes de fazer. Não sabia, tinha ideia do que eu ia fazer de curso. Aí falei, minha amiga falou, vamos fazer biologia. Eu falei, vamos, tô fazendo nada. Usa jaleco, né? Legal, vamos fazer. Gente! E nunca gostei de biologia. Tá. Só gosto. É muito normal isso, cara, porque eu lembro quando eu me inscrevia pro vestibular, eu queria fazer geografia, né? Aí eu passei em geografia, eu já contei essa história aqui pra vocês, eu passei em geografia, aí a UERJ entrou em greve, aí nesse meio tempo saiu o vestibular pra Rural, que é a faculdade onde eu fiz, e aí lá não tinha geografia, mas tinha economia, que era a minha segunda opção de curso na UERJ. Aí eu falei, vou fazer economia, né? Já que não tem geografia, é o que dá, né? O importante é passar, né? A gente que é pobre, tem que estudar, vamos, o que passar eu tô fazendo. Aí passei, fui. E gostei, tô aqui agora na Polônia. É a vida. Então. O meu eu fiz, passei, não gostei, tô aqui, né? São Bernardo. Eu amo que o Leandro lembrou do meu curso profissionalizante de jornalismo. De jornalista! Já 20 anos atrás. Atento aos detalhes. Amo. Então eu vou fazer aqui minha última, né? Pra gente encerrar esse joguinho maravilhoso. As minhas 3 histórias é. Uma é que eu já ganhei 1 bola gato durante um atendimento de conserto de interfones. Na casa do Falcão? Na Débora Teto? Não. A Daniela Ficarelli, quê? A outra é que eu parei, né? Quando eu saí do ensino médio, eu fiz 2 anos de curso militar pra tentar fazer prova de sargento pra aeronáutica. E a terceira é que eu já ajudei, de certa forma, né, porque eu tava lá, um artista recebeu um daqueles quadros de acordar, só que aí quem foi acordar o artista no dia era a mulher Samambaia do Pânico e a Mirella, mulher do Ceará. A Mirella que eu tenho a Playboy. Que? O crossover das mentiras. Eu fico com a segunda, com a do curso para vestibular. Eu fico com um bola gato no ar-condicionado. Também, acho que é o bola gato. Por que você foi fazer isso aí, nessa segunda? No curso do militar? É. Eu saí, tipo, eu não sabia que faculdade eu queria fazer. E a minha mãe falou que era interessante eu tentar fazer um concurso militar, porque era uma carreira estável e tal. Aí eu fiquei estudando durante 2 anos para fazer isso. Entendi. Mas como é que foi a abordagem do Bola Gato? Tipo, você tava lá e falaram assim... Quando eu dei por mim, ele tava ali, né? Surgiu a oportunidade, eu tava lá. Só assim, dessa chave de fenda aí no seu bolso. Posso... Posso desenroscar? Foi assim? Mandou a real? Foi um pouco mais sutil. A pessoa... Era um espaço pequeno na cozinha, e a pessoa meio que ficava, tipo, tentando pegar, passava pra pegar uma coisa no armário, roçava em mim. Voltava, roçava em mim. Ficava assim, entendeu? Entendi. Muita fricção, né? Muita roçação. Exato. Eu ainda então... acho que é o Bola Gato. Eu vou no Bola Gato, vamos lá. Eu tô entre o Bola Gato e a segunda. Eu vou de Bola Gato também. Ah, se você virar pra falar pra mim que você fez curso militar, eu vou te bater. Eu tô achando que é do curso militar. E aí, Leandro? É, o curso militar. Então, Zanon e Leandro militar, e Leózio e Darlan. Bola Gato. Bola Gato. Chupetinho. Não é isso. Eu ajudei no Acordar, um famoso. Olha. No Rio 2. Eu tenho a foto com a Samambaia e com ela. Eu lembro que você tinha uma foto com elas. Mas eu não lembro que você tinha participado do Acordar. Eu lembro que você tinha... Eu achava que você tinha encontrado com elas e pediu uma foto só. Não, eu ajudei. Eu era um artista da Record, um ator da Record. Eu era a cama. Uhum. Eu tenho a foto no meu Facebook. Até eu sofro que a pessoa não tem nem nome. Era um artista da Record. Era um fim de carreira desse aí. Adoro. Então é isso, jovens. Sejamos muitos jogos aí pra encerrar esses programas especiais de viagem. Eu adoro. Deixa a gente viajar assim, agora. Eu adoro que você falou assim, o programa vai ficar menor, tem 3 horas. Só isso. Adoro. Então vamos para minhas chances despedidas, então, começando com ele, Darlan Generoso. Tchau, viu, gente? Beijo. Não quer deixar redes sociais nem nada? É, segue lá, Twitter, Generosod, comentando muito Big Brother, muita coisa boa. Instagram, Generosod, tô muito animado. @Kot_Kratos, pra ver fotos do meu gatinho. E é isso, Facebook também, pode me chamar, a gente troca uma ideia. Obrigado por tudo, um beijo, até a próxima. Tudo bem, e aí, Leozinho? Bom, gente, primeiro, Leandro Sassa e Darlan, please come to Brazil, né? É o recado que fica dessas férias aí. E entrem lá no seriadores.com.br pra ouvir os programas que estiverem saindo porventura no sede, nos seriadores mesmo, sobre atualidades não tão atuais assim. E é isso. Tudo bem, mas ou não? Então, gente, obrigado por vir até aqui. Espero que vocês tenham se divertido. Me segue lá no Twitter, com o Zanon, no Instagram. Falo muito de K-pop, Pokémon e agora Big Brother, junto com o Darlan, né? Se Deus quiser, quando vocês estão ouvindo aqui, já saiu o Lucas, já saiu o Prior, já saiu o Babu e Daniel. E que até uma vença, né? Beijo! E aí, Leandrinho? Então, agora deixem a gente viajar, porque já trabalhamos muito, a gente precisa ficar aí, enquanto vocês estão ouvindo a gente está se divertindo, pelo menos, né, merecemos, mas convidar aí vocês para participarem dos grupinhos no Telegram, @seriadores, @sedenoai, @logadonei, com 2 G's, e é isso, um beijo, até a próxima. Muito bem, quero agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas, muito, muito, muito obrigado, lembrando que você pode contribuir a partir de R$1 lá no padrim.com.br/logado, padrim.com.br/sede, ou também no PicPay, você pode procurar lá por Logado, com 2 G's, sede, ou então Erika Smalltalk, e aí você pode apadrinhar esses projetinhos maravilhosos. Também quero agradecer a todo mundo que tem comentado nas últimas edições, espero que vocês estejam comentando, espero que quando eu voltar para o Brasil estiver lendo essas coisas, eu não me aborreça, né? Fica a dica, e é isso então, um grande abraço, até a próxima, e tchau. Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and not strings. Write my own checks like I write what I sing. Yeah, stop watching. You like my hair? Gee, thanks, just bought it. I see it, I like it, I want it, I got it, yeah. I want it, I got it, I want it, I got it, I want it, I got it, I want it, I got it, yeah. You like my hair? Gee, thanks, just bought it. I see it, I like it, I want it, I got it, yeah. therapy, my new addiction. Whoever said money can't solve your problems must not have had enough money to solve them. They say which one, I say nah, I want all them. Happiness is the same price as red bottoms. My smile is beaming, my skin is gleaming. The way it shine, I know you seen it. The wrong number. Black card is my business card. The way it be setting the tone for me. I don't need a break, but I be like, put it in the bag, yeah. When you see the max, they factor like my ass, yeah. Go from the soul to the booth, make it all back in one loop. Give me the loot, never mind, I got a juice. Nothing but never we shoot. Look at my neck, look at my debt. Ain't got enough money to pay me respect. Ain't no budget when I'm on the set. If I like it, then that's what I get, yeah. I want it, I got it. I want it, I got it. I want it. I want it.